ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Inominata 66 e esse é o podcast sobre o fim de tudo, que pode ter um duplo sentido, já que também significa a saída de Jonathan Hickman da Marvel. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos falar sobre uma saga em que o mais benevolente dos heróis sacrificou sua condição humana para salvar o multiverso e foi vítima do mais egoísta de todos os vilões da Marvel. Esse é um podcast que vai ter duas versões da história. Que é o Felga, e no início tudo morria, e agora tudo vive. E aí temos um convidado, né, mais que especial dessa vez. Olá amigos, eu sou Henrique Bracarense, do Mutação em Debate. Já participei de vários Inominatas, na verdade. Estamos aqui hoje para falar da maior saga Marvel de todos os tempos, do maior homem vivo, mas eu só quero aproveitar para desejar uma boa segunda a todos. Na falta de uma votação em debate, né? Bom, pessoal, a gente agora, finalmente, como prometido antes do ano acabar, a gente vai fazer esse podcast pra dar uma geral sobre, e aí eu tenho que concordar com o Henrique, a maior saga de todos os tempos. Então chegou a vez da gente falar das Guerras Secretas, se focando principalmente na minissérie, de fato. Mas isso não quer dizer que a gente não vai dar uma pincelada e sugerir alguns tie-ins que valem a pena você estar lendo em paralelo a ela. Então a gente, como sempre, dá aquela pausa pra nossa leitura de e-mails, mas volta daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma leitura de e-mails do Inominata 66. Eu com meu amigo Paulo Arthur. Olá. Praticamente algumas semanas após a Comic Con Experience, que vocês devem ter visto, né? Eu e o Paulo Arthur estivemos lá, fizemos a cobertura. Vamos até disponibilizar aqui pra vocês os links aqui dos artigos que a gente trabalhou. Ainda tem material por vir, tá? A gente não conseguiu fazer tudo ainda que deu pra render lá na Comic Con, mas deu pra ver a olhos vistos que a coisa aumentou, né, Paulo? Eu diria que dobrou quase. Com certeza, de tamanho sim, mas eu acho de impacto que o evento teve, inclusive de chamariz internacional, foi muito grande, foi muito bom. Importante também pro evento, né? E pro mercado de, não só de quadrinhos, mas mercado de cultura pop aqui do Brasil. Paulo, inclusive, encontrou alguns ouvintes do nosso podcast, né, Paulo? Logo no primeiro dia, Paulo. Foi. É, inclusive, era até alguns artistas do Art Alley que comentaram comigo que escutavam o Inominato. Comentaram até alguns episódios. Foi bem legal. É legal ver esse retorno de vocês. Também a gente encontrou também outras pessoas que fazem site, podcasters, youtubers, enfim. Além de tudo que o evento tem, né, que ele oferta pra gente, a gente acha muito legal também ter esse momento de poder reencontrar pessoas que às vezes a gente só tem contato pela internet e através da CCXP a gente vê ao vivo, né? É o próprio caso do Paulo, né, Paulo? A primeira vez que a gente se viu ao vivo foi na CCXP. Pois é, eu aproveitei pra ver uma galera que eu não conhecia tanto do Inominata, do Aracnofã e do Matação em Debate. Esse ano foi pra conhecer uma porrada de gente mesmo lá. E 2017 também promete. Paulo, você podia ser o encarregado de ir na do Nordeste, hein? Já que eu tô emigrado pra cá. É, mas é tudo terra natal, né? pois é, vamos ver. Além de falar sobre a CCXP, a gente tem pouquinho tempo nessa leitura de e-mails, então a gente vai ler só mais um do Matheus Marina, que eu achei bem conveniente de trazer até vocês, porque fala sobre o Quarteto Fantástico. Por que o Quarteto Fantástico não deu certo nos cinemas? Argumenta ele no título do e-mail, né? Fala pessoal do Marvel 66, já sou leitor do site há um tempo e hoje estive relembrando o filme do Quarteto Fantástico de 2005 e me perguntei, por que os filmes do Quarteto Fantástico não deram certo no cinema? Os personagens receberam 3 adaptações diferentes. Se for contar, aquele filme antigão com coisa de borracha, mas nenhuma abordagem funcionou. É, na verdade teve 2 filmes com o mesmo rol de artistas, né? Que foi daqueles dos anos 2000 e pouco, né? E teve esse fracasso recente, né? Que eu não quero nem lembrar. E ele deve estar falando esse aí do mais antigo, do Roger Corman, né? Que é um... uma pérola do ramo de cinema, paspalhão. Nesse. Mas que ainda conseguiu ser o mais fiel aos quadrinhos, inacreditavelmente. Não, eu acho que os dos anos 2000 também valeu a pena. Aquilo não era o Doutor Destino. Aquilo não era o Doutor Destino. Tirando o Destino. Tirando o Destino. Destino que vale é só o que a gente vai ter aqui nesse podcast, né, Paulo? É. Bom, continuando no e-mail dele, ele fala: o que faltou nos filmes do Quarteto Fantástico? Será que o quarteto pode realmente funcionar no cinema? O público acolheria uma abordagem diferente? Eu só acho que o Mark Waid já tinha cantado essa bola pra todo mundo na primeira revista dele do quarteto, que é até do Arco de Imaginautas, que ele diz: as abordagens que tentam fazer do quarteto como super-heróis são totalmente erradas. Eles primeiro são uma família e depois são exploradores. Tem que se focar nisso e esquecer esse lance de heróis. Isso aí é o que eles fazem de vez em quando por questão de oportunidade. Mas eles são primeiro uma família, então tem que tratar como uma família. E são exploradores. A questão toda é essa. Só que só colocam eles como se fossem os heróis do fim de semana. Eles não são vingadores. Eles são uma família de exploradores. Isso assim, simples. Eu acho que o Paulo deu a letra certa. O filme do Quarteto Fantástico, pra mim, tem que ter um pouco de gostinho de filme de ficção científica. Lembra aqueles dos anos 80, classicão, assim? A abordagem do quadrinho já veio nessa, né? Pegando nos quadrinhos iniciais do Stan Lee, é esse clima de ter uma coisa meio além da imaginação, e que eles se juntam, né? E tentam resolver aquele problema utilizando também os poderes deles. Mas não só isso, né? Se você olhar direitinho, os poderes do Reed e da Susan, pelo menos inicialmente o da Susan não era tão ofensivo, né? Não são poderes, assim, de poder de fogo intenso pra derrotar ameaças apocalípticas. Naquela época. Naquela época, né? Acho que a graça aí é colocar eles em situações de Twilight Zone, né? Mostrando que eles também são Twilight Zone, né? São tudo produtos da além da imaginação. E acho que faltou isso, né? Essa pegada mais assim. E eles têm alguns inimigos assim, principalmente esse lado mais de outra dimensão, né? Se a gente for pegar Zona Negativa, Aniquilador e por aí vai, mais invasão espacial ou coisa desse tipo. Até porque, vamos ser sinceros, que hoje em dia tem filme de super-herói a cada 2 meses. Se eles tratarem como uma ficção científica, ainda vai ser um diferencial, se comparar. Também tem que acertar no Doutor Destino, né? Porque, pelo amor de Deus, como o Paulo falou aí, as duas últimas tentativas foram horríveis. As três. E pra chegar ao ponto que o Roger Corman é a melhorzinha, então o negócio tá feio, né? Uhum. Era vontade minha, viu, Matheus, ter feito um podcast envolvendo todos os filmes, inclusive do Roger Corman, pra gente esmiuçar, né? Mas como ficou todo mundo meio traumatizado desde o Quarteto Fantástico do Josh Trank, ninguém quis fazer mais esse Nominata. Bom, então é isso. Já que a gente pegou aqui a deixa do Quarteto Fantástico, vamos então voltar pro nosso podcast, que no Fringir dos Ovos é praticamente a história final do Quarteto Fantástico na Marvel, né? Wyvik, what did you even want? You do not even see what is happening here. Essa é a saga em que a Marvel estava prometendo que seu universo acabaria, né? Seria o fim do famigerado universo 616, que era um título até que alguns dos editores da Marvel nunca foram muito fãs de usar, né? Principalmente os editores dessa fase atual, né? O Tom Brevoort foi um dos que sempre disse que não era muito fã de usar esse termo. Acho que o Joey Quesada também não. Todo recalque com o Alan Moore. Mas graças a Deus, Jonathan Hickman abraçou isso, né? Realmente usou em todas as suas histórias o termo 616. Né? Obrigado, Jonathan Hickman, como sendo parte do universo regular, e montou sua história tudo girando em torno de universos paralelos, né? E de choque dessas realidades, dessas muitas diferentes dimensões que mudavam uma ou outra coisa do que era o universo regular, né? Que criava plots muito diferentes, né? Que criava histórias alternativas muito diferentes, seja através dos mutantes, seja através dos Vingadores, e conseguiu juntar isso tudo, não podemos dizer de um jeito diferente, né? Fez no final das suas Guerras Secretas uma grande homenagem aos principais momentos que a Marvel passou, desde o seu comecinho até aqui. Se você pegar essas histórias, mesmo que alguns territórios que a gente vai falar sobre eles no decorrer dessas histórias, o universo que foi criado dentro deles não remeta exatamente àquela saga principal X ou Y, mas de alguma maneira ele toca no assunto, ele pelo menos ou usa no título, ou usa como uma maneira de fazer uma homenagem, uma versão diferente, um motif diferente para trabalhar aqui. Então temos, depois de um vasto período nos Vingadores e nos Novos Vingadores do Jonathan Hickman, estarem trabalhando esse countdown, né, até o fim do universo 66. E até a última vez que a gente trabalhou aqui, né, a gente fez um podcast sobre esse tempo se esgotando. Só tava faltando dois universos colidirem, né? Dois universos serem destruídos. Que era o que a gente pode considerar os dois universos que faltaram principais. O universo regular, né, o 616, batizado pelo Alan Moore. E também o 1610, mais conhecido por vocês como sendo o universo Ultimate. E a gente pode dizer assim, Paulo, batizado pelo Brian Michael Bendis? Ou foi ele ou foi o Gemas? E a primeira edição dessa Guerras Secretas, ela já é uma ligação bem direta mesmo do que a gente estava lendo nas histórias dos Novos Vingadores, né? E dos Vingadores em si, né? De um lado, a gente estava acompanhando os últimos momentos do Doutor Destino para tentar salvar o universo em Novos Vingadores, né? A gente acabou ali. E também em Vingadores, o conflito final, né? E a história que a gente tem aqui praticamente é quase também ligada a esse momento dos Vingadores, né? Nessa edição que a Panini lançou, a gente tem uma edição... Eu acho que foi uma edição zero, né? Ou foi do Free Comic Book Day? É, foi o Free Comic Book Day. Em que a gente vê um pouco a visão da Fundação Futuro, que é praticamente liderada pela Valeria Richards, contando pros seus coleguinhas o que é que eles estavam ali fazendo de fato. Eles estavam construindo, tipo, uma arca pra, capaz de resistir a mudanças drásticas do multiverso, né? E aí, finalmente, eles acabaram sabendo que o mundo que eles viviam ia se acabar, né? E aí, junto a isso, a gente também tem a saga principal, que é praticamente o conflito entre as duas terras. E em um outro momento também mostrando o Doom confrontando os Beyonders, né? Mas acaba ficando um grande mistério sobre o que aconteceu ali de fato, né? Naquela região perto da fenda, onde do outro lado, né, o lado além dos multiversos, ficavam os Beyonders. E essa saga aqui, que é desenhada pelo Ezad Ribic, né, é uma saga praticamente de batalha pesada. E em determinado momento também de uma tragédia para a Família Fantástica, em que depois de que eles perderam alguns dos grandes cientistas que seriam levados para continuar a Terra logo depois, né? Sei lá o que eles estavam pensando, se a Terra ia continuar ou não. Depois de eles perderem esses trunfos, o Pantera, o Reed, quem sobreviveu ali naquela arca, teve que escolher aqueles que ficaram ali à toa para serem transportados para dentro da arca e, sei lá, seja o que Deus quiser, né? Seja o que Hickman quiser depois que essa edição acabar. Qual foi a lógica da escolha dessa segunda galera, cara? Porque eles fizeram, segundo o Time Zone Out, eles fizeram toda uma lista com planos redundantes pra cada pessoa, fazendo cada um análise psicológica de abacuado, tudinho. Aí chega aí no... Gente, plano B, teleporta os heróis favoritos da Marvel atualmente. É isso. Olha, eu entendi que, tipo, tava sobrando pouca gente. Então eles foram pegando quem tava lá próximo. Com a edição zero, eu acho razoavelmente interessante. Foi basicamente uma edição do FCBD, né? Então não tem muito espaço. Mas eu gosto de ver o Hickman revisitando a Fundação Futuro, que foi um dos melhores conceitos que a Marvel apresentou nos últimos anos. E eu destaco aqui também a arte do Paul Renault, que é um cara que eu gosto bastante. Tá crescendo muito na Marvel agora. Foi uma boa contratação. Agora, a edição 1 em si é um GB sensacional. O Hickman já começa com os dois pés na porta. Pra quem foi detrator dele, falando que o run de Vingadores, Novos Vingadores, era só preparação, que a gente não tinha ação de fato, é um GB que já começa com os dois pés na porta. Ele constrói um clima de fim de mundo muito bom, em especial no universo Ultimate, que ele consegue estabelecer bem as diferenças entre os dois. Que é uma coisa que, só pra dar o gancho pro Paulo Arthur falar mal do Bendis de novo, né, que ele curte, o Bendis não consegue fazer em Ultimate End, mas eu destaco em especial na edição 1, uma das minhas sequências favoritas, que sempre o pessoal também acusa o Hickman de ser uma pessoa sem humor, ser um escritor seco e tudo mais, aquela sequência do Justiceiro gastando as últimas balas que ele tinha no bar de vilões com a reunião convocada pelo Rei do Crime é hilária. E aquilo ali é um justiceiro puro, na verdade. O cara que sabe tudo. Acredite, eu vi gente fazendo mimimi com essa cena. Ah, mas como ele vai tirar bala no Homem de Areia? Isso aí é besteira. Cara, é o é o fim do mundo. Foda-se. Aham. Outra parte que eu acho muito boa dessa edição também são as últimas páginas. Com aquele enfoque no destino. O Hickman é um cara que sabe escrever frases de efeito, discursos grandiloquentes muito bem. Esse monólogo, na verdade, mais esse soliloquio do destino nessa edição é muito bom. E é um negócio, você vê que o nível de planejamento de construção do é tão bom que esse discurso do destino, esse soliloquio dele, fecha com o soliloquio do Richards lá na última edição. Você tem uma abertura e um fechamento. E também destaco outra coisa que o pessoal reclama muito em Guerras Secretas, fora as páginas, tem gente que acha que tá pagando pelo peso do papel, então se o papel tem branco, ele tá desperdiçando dinheiro. Ai, meu Deus. Essa última página é muito efetiva, com esse epitáfio do universo Marvel e do universo Ultimate. É genial, é muito bom. É um epitáfio que machuca, né? Pra quem tava promovendo que realmente seria o fim do universo Marvel, né? Como conhecíamos. E todo mundo tava, assim, meio apavorado que realmente houvesse um reboot logo depois. Isso aqui foi um choque. Foi uma jogada de marketing muito pesada. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Teve gente arrancando os cabelos, mas teve gente criando muita expectativa pro que tava por vir, né? Esses surtos, eles fazem parte também da nossa experiência enquanto comunidade leitora de Bix. Se não fosse esse povo surtando, que graça que a gente ia ter de acompanhar. Pois é, sempre tem essa margem. É, então, a Zero é realmente aquele negócio lá, né? Não vamos ganhar, então tratemos de não perder, né? Cara, a primeira edição é aquela coisa, né? Os mundos se chocando, aquelas cenas de ação muito boas, e tipo, o desespero dos heróis levados ao máximo, porque eles estão perdendo, né? Ambos os lados, né? Não só os heróis meio-meia, mas também os heróis do universo Ultimate, né? Nick Fury desesperado pra tentar salvar o universo Ultimate, e confiando, tipo, no cara mais FTP que existe, né? Que é o Reed Richards. E tem muitas cenas bem bacanas. Essa cena do Justiceiro, cara, é sensacional. Essa cena do Justiceiro, pra mim, agora complementando até, Tony Stark ia acabar o mundo tomando cachaça. O Justiceiro, pra alegria dele, ia terminar o mundo matando pessoas. Pronto. É, então, mas é isso que a gente espera mesmo. Quer dizer, o mundo tá pra acabar, então eu vou sentar o dedo no que eu puder aí, me levar quantos criminosos eu puder comigo, né? Apesar que não ia sobrar nada mesmo, né? Eu acho que tipo, foi mais por realização própria dele mesmo. E o legal é ver, tipo, o desespero dos heróis em tentar salvar o pouco que resta e ao mesmo tempo vendo que não vai restar quase nada, né? Nem com a intervenção lá do Ciclopasso lá pra salvar o mundo, né? Deu certo, né? No final ainda o cara ainda entra de penetra na festa, cara, no finalzinho ainda. Dá uma de penetra lá, entra na balsa lá, né? É, mas convocaram ele, né? Tipo assim, o Ciclope não vale nada. Ciclope. Update the two Cyclops Phoenix. Pera aí, vamos convocar ele agora. Aproveitando isso aí, já que o Paulo criticou, por que vocês acham que eles foram convocados? Teve algum motivo? Porque eu entendi que foi tipo assim, o que sobrou, já que a balsa perdeu praticamente 80% das pessoas que estavam indicadas pra parar nela. Então vamos pegar o que presta pra hoje, né? Aliás, eu tinha entendido que o Ciclope entrou de penetra no coisa, não, ele, né? Foi convocado mesmo. É porque parece que ele entrou de penetra, porque ele mesmo fica surpreso na cena lá, quando ele entra na balsa. Mas todos ali estavam numa situação de surpresa. A questão é que eu acho que todo mundo convocado ali, ninguém sabia que existia uma balsa pra começo de conversa. Não, mas o Ciclope foi claramente convocado, gente. A primeira cena do quadrinho é o Dobra vazando lá as energias dele e engolfando o Ciclope. Não tem como você achar que é diferente, entendeu? Isso é um negócio bem recorrente no Hickman, dessas agremiações de homens poderosos e tudo, desses círculos de homens influenciados e tudo. Vocês podem ver que o pessoal convocado, além de ser quem sobrou, eram basicamente os jogadores mais importantes do universo Marvel que ainda estavam vivos, que ainda eram significativos. Eu vou ajudar o Henrique. Eram os jogadores mais fortes e importantes que estavam vivos, mais o Senhor das Estrelas. Ah, mas isso aí é porque ficou faltando a cena da dancinha na minissérie. Ainda defendo até hoje que o time foi derrotado com a dança. Desculpa dizer isso, mas o Hickman, eu acho que se tinha algum pequeno defeito nessa história é que o Hickman não soube escrever o Star-Lord. O Star-Lord dele não consegue ser nem o do DNA, nem o do Bendis. É quase um Gambit, cara. Olha, graças a Deus não é o do Bendis, vamos frisar. Convenhamos. Isso, né? Não lembro o Star-Lord nem a pau. Como eu falei, né? Algumas pessoas que iam ser convocadas, seres humanos normais mesmo, mas considerados grandes mentes do planeta, estavam sendo transportados por uma nave, acho que estavam Fera e mais algumas pessoas lá, pra chegar de última hora na barca, né? Como sempre, né? Fazendo as coisas de última hora, parece brasileiro, enfim. E aí não deu muito certo, a nave foi atingida, partiram pro plano B. O plano B era usar o poder do Dobra, que é um poder do teleporte, de uma maneira diferente. Ele entraria numa espécie de uma máquina e ele, tipo, entraria em contato com o corpo físico da pessoa, não importa onde ela estivesse no planeta, e puxaria ela pra dentro da balsa. E aí nessa, foram a Thor, o Senhor das Estrelas, a Capitã Marvel e o Ciclope. Já estavam lá, né, a Família Fantástica, a Fundação Futuro, ué, e também colocaram o Homem-Aranha, vale ressaltar, né? Coitado, quase passa de insignificante aqui nessa história. Porque quase fica insignificante mesmo. Mas enfim, o grande problema aí é que no momento final, enquanto as duas terras estavam se aproximando, assim, prestes a se chocar, um dos raios eletromagnéticos lá atinge parte da balsa, um pedaço dela vai pra fora e coincide de ser o pedaço em que tá a Susan, o Coisa, o Johnny, os dois filhos do Reed e o resto da Fundação Futuro. Vai coincidência, eu sei, coincidência. Cara, eu ainda acho que foi de propósito que ele queria aproveitar aquele momento pra se livrar da família. Muito bem, Paulo. Olha, eu acho bem que a cara dele. Eu acho que o pior pesadelo do Paulo Arthur vai ser quando o Quarteto Fantástico voltar e o Bendis escrever. Porque imagina. Vai ser até meu pesadelo isso aí. Uma mensal do Reed Richards com o Bendis. O Paulo vai se matar. Eu apenas não leio, né? Cara, é assim, como é que eu posso dizer? É que nem vocês disseram. Primeiro que falavam que a história lá dos Vingadores é só preparação. E era só preparação mesmo. Se for ver, ele começou com uma pé na porta, tapa na cara. Tanto é que pra entender esse podcast aqui, é bom que as pessoas escutem o do Time Throne Out. É obrigatório. É também... Se você não escutou ainda, pare e volte. É, e é muito bom também. E, cara, e é justamente, só foi aquele nível de desespero. Você via que, como o mundo tava acabando, tava todo mundo jogando os limites morais pro lixo. Tava lá, tanto os heróis no Ultimate quanto os heróis meio-meia, estavam nem aí se estavam matando inocentes ou não. O importante era destruir a outra terra. Agora, talvez assim, o único problema que o Hickman deve ter notado é porque mataram tanta gente no Ultimate que a galera do Ultimate que tava na batalha era o Homem de Ferro e naves randômicas, praticamente. E o Nick Fury. E os novos Supremos que não valem nada, né? Não, os novos Supremos só assistiram. É, aparece numa cena assistindo o Universo Ultimate. Eles não fizeram porra nenhuma. Falando em Universo Ultimate, nessa edição aí, assim, são em pequenos quadros, mas você vê o Reed Richards Ultimate, né? Sabe que ele, por detrás do pano, é o grande manipulador e arquiteto desse ataque à invasão a meio-meia. Tá apoiado lá pelo Thanos, mas você vê que a nova cabala, entre aspas, que é formada por eles, é bem confiável, né? Eles mesmo que são a cabala não confiam tanto assim no Reed Ultimate. Não. E aí, em dado momento, você vê um personagem muito carismático, talvez um dos poucos que sobrou como carismático do Universo Ultimate, que é o Miles Morales, olhando curioso pra base do Reed Richards Ultimate, né? E perguntando, ué, o que é que tem aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. E lá vai ele. Vamos. É como vocês disseram, foi engraçado ver que tinham personagens que estavam fazendo, aproveitando que era o fim do mundo pra fazer o que era pra fazer, porque você via, sei lá, o Rock morreu fazendo piadas, o Justiceiro morreu lá atirando em vilões. É a única forma do editorial deixar ele matar o rei do crime é desse jeito. E o Reed aproveitou o final do mundo pra se livrar da família dele, que ele sempre achou um estorro, então... É porque é muita coincidência estarem todos no mesmo lugar. Tanto é que quando o Reed olha e vê lá a Sue tinha feito campo de força, aí ele, meu Deus, ela vai conseguir se salvar, eu tenho que ir lá apertar o botão pra tentar cutucar... É, mentira, impedir. Paulo, ele esticou o braço pra tentar salvar ela. Ele esticou a cena. Exatamente. Vai ficar mais longe, pra não dar tempo. Muito bem, isso, Paulo. Nós vamos deixar bem. O Paulo Arthur fazer fanfic ao vivo aqui, é isso? É, muito bem. O Paulo, na sua deturpação total da história, está quebrando os corações de vários fãs do Reed Richards aqui. Mas cara, antes da gente terminar, vamos falar uma coisa construtiva aqui. Que é, nós vamos falar tanto que o Hickman é um gênio no longo desse podcast, que eu acho que o Hibik vai passar desapercebido, e vale a gente elogiar a arte do Hibik nessa primeira edição, que tá uma coisa de louco. O cara mandou muito bem. Sim, o trabalho da vida dele foi essa minissérie. É, mas vamos lembrar também que ano passado tu tava pé da vida com ele, com os atrasos. Olha, mas aí você concorda comigo que é meio cara de pau, o cara tá de boa participando de convenção pelo mundo inteiro, e atrasando as páginas. Isso aí foi meio forçado. Mas o cara merece respeito. Tá muito bonito isso aí. Ficou muito, muito bonito, cara. Acho que das obras dele foi a melhor, assim, eu acho. Tirando na, sei lá, penúltima edição, que dá pra ver algumas coisas que ficaram meio apressadas, mas a última ele caprichou. Uhum. E aí fechamos essa primeira edição aqui, né, com um suspense criado pelo que aconteceu na batalha do Dr. Destino. Que apesar dos heróis estarem se matando lá do outro lado, a grande verdade é que o mundo só poderia ser salvo. Paulo, pode... Pode chorar aí. Pode chorar aí, pode fazer colocar uma musiquinha enaltecedora até. Mas dependia de destino, né? É até uma frase recorrente do Hickman, né? Tudo depende do destino. Toda esperança já vem do... E aí a gente descobre na edição 2 que deu certo. De alguma maneira deu certo. Destino não só conseguiu salvar pedaços de realidades, como conseguiu reuni-las no mundo, que a gente pode chamar aqui de várias coisas, né? Mundo bélico, mundo de batalhas, determinado momento ele chama aqui de Latverion, né? O ego dele nem um pouco alto, mas enfim. E... Não, não, pera lá. É, ele estava sendo patriótico. O ego alto seria se ele tivesse chamado de Dunlândia. E aí a gente tem essa segunda edição aqui pra apresentar ao leitor, antes de a gente partir pra uma história mais concreta do que vai acontecer nas Guerras Secretas, mas pra mostrar às pessoas que estão lendo aqui o que é esse novo mundo e como é que as coisas foram transformadas e de certa forma criadas de modos harmônicos pra se manterem coesos. Então, quem pegar o mapa das Guerras Secretas vai ver que vários territórios têm analogias, têm paralelos com ou realidades alternativas da Marvel ou sagas da Marvel. Não se engane, foi altamente proposital para fazer uma homenagem a justamente essa ideia de que estamos encerrando um ciclo da Marvel, a partir daí começa outro. E aí, logo nas primeiras páginas, a gente descobre que os Thors, né, várias versões de Thors, que aparecem em diferentes desses mundos, de diferentes desses territórios, dessa Latverion, são eventualmente convocados e passam por um ritual para descobrir se eles são dignos, e aí eles ficam se tornando tipo filhos de Deus, mas não de Odin como a gente imagina, eles são filhos de destino. O local onde os Thors vivem chama-se de Destinogard, ou seja, como não pode existir nenhuma outra divindade a não ser Victor Von Doom, tão óbvio, os deuses do trovão, né, os filhos do grande pai, tem que ser filhos do próprio destino, né? E eles acabam se tornando, né, todos os Thors são, talvez sejam os únicos personagens de diferentes territórios que podem vagar através dos outros domínios. Eles se tornam uma espécie de policiais que executam a lei de destino. O xerife de Latverion, é mais pra frente apresentado nas próprias páginas, é o Doutor Estranho, aquele personagem que estava no final de tudo, ao lado do destino. Não sei se foi proposital ou não, mas acaba estranho de todos os personagens da Marvel, se a gente for até olhar sob a perspectiva daquela minissérie Tormento e Triunfo, um herói que até brinque um pouco com o lado obscuro, um pouco do lado negro, né? A gente fez até recentemente um podcast sobre o Doutor Estranho, né? Desde o começo da carreira, você via que ele, quando precisava, fazia umas mandingas lá, convocando até o próprio Dormammu, liberando entidades esquisitas como o Zon e por aí vai. É um personagem que é heróico, mas é meio dúbio. Então, nesse momento final, ele acabou sendo a pessoa que estava ao lado de Destino e aceitando o que quer que Destino fizesse. Somos também, nessa edição aqui, apresentados à Fundação Futuro, que é tipo uma espécie de conselho científico de Destino, mesmo que seguindo a regra do que era a Fundação Futuro original, né? Com os mesmos personagens, né? O Alex, o Homem-Dragão, os toperoides, que aqueles não estão tão pequenininhos e frágeis, né? Então os personagens modificaram um pouco visualmente, né? Até o próprio Mandragão tá mais com feições humanas, menos monstruoso. E eles, a princípio, estão ali meio que investigando uma anomalia que eles encontram lá no reino de Utopolis. Salvo engano, Utopolis é o reino que era governado pelo poder supremo, né? Pelo barão Hyperion, né? E lá aparece uma arca que, para o leitor, a princípio, só pode ser a arca do Reed Richards e sua turma, né? Na mesma edição, a gente também tem um pouco do que são os outros territórios, né? Parece um pouco de Excelsior de Avalon, né? Que é onde tem a família Braddock governando. Também tem um Baronato Sinistro. Tem uma questão entre os dois. Parece que um tentou invadir o território do outro para tomar um pouco das terras. Vale ressaltar que boa parte dos Taíns gira em torno de conflitos entre um território e outro, né? Sempre um tem mais recurso que um outro, aí quer tomar um pedaço, por aí vai. E é uma coisa que imediatamente infringe a lei de destino, né? Uma das regras principais de Latverion é: não passe de um território para outro. Geralmente esses territórios são cercados por grandes muros, e se você ultrapassar de um canto para outro, vai ter seu castigo máximo. No caso, Sinistro e o Jamie Braddock vão pro Conselho de Destino, né? Vão argumentar lá suas posições. Só que o xerife de Agamotto, né? O Stephen Strange, lembra que também o Jamie é meio que tá conspirando contra o destino, né? Não é assim, não. Pera aí. Não, não. Desculpa. Quem tá conspirando é o irmão do Jamie, né? O Brian. E aí, mesmo ele vencendo um combate que tava decidindo quem ia ser o certo ou quem ia ser errado na disputa, que era o Brian versus o Sinistro, o Brian ia ser condenado, né? Ao pior dos castigos possíveis. Pela traição, porque ele tava conspirando contra Destino secretamente. Só que de última hora, o Jaime resolve tomar as dores do irmão e diz que ele, se houve alguma conspiração, ele é que é o grande culpado e por aí vai, e ele é que deve ter esse castigo máximo. E é aí que a gente é apresentado, talvez, a um dos cantos mais terríveis de Latverion, que é o que existe além do escudo. O escudo, né, que seria uma tradução para o shield da gente, já que originalmente no Brasil nunca traduziram shield para escudo, mas dessa vez ficaria com mais sentido pro leitor, né, se mantivesse escudo. É uma alusão copiadíssima do que a gente tem em Game of Thrones. É realmente uma grande mureta protegida por pessoas que, digamos assim, de alguma maneira desobedeceram o destino, mas não foram julgados com castigo máximo, então eles devem proteger a muralha. Mas quem realmente foi julgado, condenado e deve morrer, eles jogam do outro lado. Do outro lado, tem tudo que Destino conseguiu juntar de pior do universo Marvel. Tem zumbis Marvel, tem Ultrons, fazendo um paralelo da própria era de Ultron, né? O nome do local é até chamado de Perfectum, né? Que seria a terra do futuro, ou de uma realidade alternativa, onde só existem Ultrons, né? E aí tem um pedacinho também de ondas de aniquilação, que são tipo hordes comandadas pelo aniquilador, que saem sobrevoando o local, tipo meio migratório assim, e por onde passa, vai devastando tudo, né? Além do escudos, praticamente a gente tem três territórios. Um fazendo referência a Zumbi Marvel, os outros fazendo referência à Era de Ultron, e um mais pra frente fazendo referência à Aniquilação, que seria um território chamado Nova Xandar. E basicamente, essa edição é isso. É uma apresentação geral sobre o que a gente tem dessa nova Terra, mas tendo uma preocupação imediata com o que, que está dentro daquela arca misteriosa. Já que a primeira vez que se abre a arca, todo mundo achando que ia sair Reed Richards e seus amiguinhos, na verdade sai a Cabala, sai o outro Reed Richards com seus amiguinhos perversos. Sai Thanos. Quer dizer que em vez de sair um vilão, saiu outro, foi? Paulo, bem. Saiu além dele, né? Thanos, o Terrax, uma Terra alternativa, Maximus, a Cisne Negra, enfim, a Cabala como um todo. Essa edição deve ter sido o sonho da vida do Hickman de escrever, né? Porque basicamente tudo que ele curte tá aí. Ele pôde traçar uma geografia toda extensa e detalhada. Ele pôde estabelecer as relações de poder que ele tanto gosta, pode trabalhar com a questão de líderes, pode trabalhar com a questão de leis, pode trabalhar com a questão de relações nas esferas de poder, ou seja, basicamente todos os temas que o cara curte trabalhar, ele jogou numa edição só, deve ter sido o trabalho favorito dele na Marvel. Eu gostei bastante porque isso aí foi a introdução que a gente precisava pro Battleworld. Inclusive, essa edição foi trocada de posição porque o Hickman pretendia que a gente começasse por ela e aí a 2 fosse a 1, mostrasse como que a gente chegou no estado só na segunda edição. Ele queria começar em média res, no meio das coisas. Nossa. Só que o Brivurt falou com ele que não, que era melhor você ter primeiro a introdução e depois a explicação, que eu achei que funcionou. Foi melhor, sim. A gente precisava... Mesmo porque a explicação da salvação só vem mais pra frente, né? Ia ficar meio complicado isso. Você tomar esse choque. Aham. Assim, na verdade, a sucessão de conceitos aí é muito boa. Essa divisão... O pessoal gostou de falar que foi uma... Que o Hickman aproveitou do sucesso de Game of Thrones pra poder fazer essa questão dos baronatos, das facções. Só que, na verdade, pra quem acompanha o trabalho do cara, é uma temática que ele adora. Então, é mais uma continuação natural do que ele vinha fazendo, que uma cópia de um negócio que tá fazendo sucesso. É conceito bom atrás de conceito bom. A questão da força policial Thor é genial. É muito boa. E a maneira como o Hickman liga um elemento assim meio religioso, meio místico, com essa questão da dignidade, dos Thor serem filhos do Doom. Também o conceito de força policial Thor é genial, chega a ser até engraçado. Eu gostei muito de ter o Estranho ali como uma espécie de consigliere dele. Também é um conceito muito bom que, como o Cover falou, isso é mergulho na história prévia dos personagens. Não dá pra você saber até que ponto que o Doutor Estranho é plenamente confiável, até que ponto que ele tá alinhado com o destino. Outra coisa que eu achei muito legal aí também foi a questão da família real do Doom. A sacada final do despeito dele ao Richards dele é adotar a família dele. Inclusive, é uma nova faceta legal do relacionamento do Doom com a Valéria. Uma das melhores coisas da Marvel atual foi essa interação entre os dois, a questão do tio Doom e tudo. E aí, Guerras Secretas leva isso a uma nova dimensão. Também gostei bastante dessa introdução do conflito entre os baronatos, porque mostra que nem tudo é perfeito, que realmente não é uma utopia, que é um mundo que foi mais ou menos moldado. É a imagem do Doom, então é um mundo ou altamente imperfeito, altamente conflituoso. E também, antes de chegar no que foi o ponto principal da história pra mim, essa sequência da chegada da Cabala é muito boa, porque dá pra você sentir que realmente alguma coisa vai dar fragorosamente errado ali. Inclusive, vale bastante destacar o trabalho do Hickman com o Reed Ultimate. É uma contraposição muito boa ao Doom, inclusive em alguns pontos. Ele funciona melhor como, assim, uma justa posição ao Doom, até que o próprio Reed 616. Porque esse fanatismo dele rivaliza com o fanatismo do Doom, e essa paixão mais fria dele pela ciência é bem contrária a essa intensidade passional do Doom. Então ele funciona bem como uma reflexão ao destino. Agora, eu acho que o ponto principal dessa segunda edição é vender a noção do destino como Deus e como entidade suprema desses fragmentos do universo Marvel. E nesse ponto o Hickman acerta muito. E dá pra você perceber realmente que é o destino que mantém aquilo ali coeso, e ele consegue passar muito bem essa noção dele como divindade. E você termina a primeira edição nessa apoteose do Doom, e aí na segunda você tem essa transfiguração dele em Deus mesmo. Que é um trabalho de louco, uma coisa muito boa que o Hickman fez aí. Só fazendo uma adenda, que tu falou que aí tem muita coisa que o Hickman gosta, mas também tem muita, muita coisa que você nota que é coisa do Ezad Ribic, que ele gosta de trabalhos anteriores deles. Não só o Thor, que foi olhar entre os Thors, tá lá, não só o Thor antigo do run dele com o Iron, mas também tá o uniforme do Thor do presente, vários, é quase o uniforme default dos Thors. Ainda tem o Jaime Braddock do Ultimate, praticamente, com o mesmo uniforme. O Galactus, quando ele aparece, é o Galactus que aparece no Thor do futuro. Tem muitas referências a histórias dele também. Visualmente, esse mundo criado em Guerras Secretas é do Ribic. Não tem como. É, sim. Mas isso aí faz também parte do processo criativo deles. Porque o Hickman, ele não... Essa questão de backgrounds e tudo, ele não é um roteirista, assim, muito descritivo. Que fala o que o desenhista tem que fazer. O roteiro dele, ele é mais focado na parte das ideias do que nessa parte da construção. E como ele também já tinha trabalhado com o Ribic e tudo, isso até os dois comentaram, que o Ribic teve muita liberdade para escolher quais elementos visuais ele ia colocar, as concepções dele. Então deu muito certo nesse sentido mesmo. Você vê que a parte visual mesmo é toda do Ribic. Eu gostei bastante. Até achei, assim, que tudo bem, era o ritmo da mini, né? Mas, assim, era o tipo do mundo que merecia, talvez, uma nova revisitação no futuro. Porque ele é muito interessante, a forma como foi construída. Obviamente, né? Ainda que seja proposital ou não, ainda que tenha sido o trabalho já do Hickman nesse sentido, você vê ali o clima de Game of Thrones nesse capítulo, né? Não tem como fugir dessa ideia, né? Dos jogos de poder. Você vê ali que o próprio Doutor Estranho, ao mesmo tempo que é o cara que o Destino mais confia, mas ao mesmo tempo é um cara que, logo depois, na sequência, a gente vai ver, ele não é confiável. Você vai vendo aquela construção dos reinos, né? Aí vai vendo o Barão Sinistro, a Madeleine Prior, o Apocalipse, todo mundo ali como os novos barões, né? E, pô, é esse negócio do escudo, né? Que é a muralha, né? Mais ou menos parecido que é como Game of Thrones mesmo, que além da muralha, só tem bastante de destruição. E, cara, realmente, a narrativa visual do Ribic nessa edição está sensacional mesmo, né? E eu achei muito interessante também eles apresentarem o Battleworld, né? Esse mundo de batalha na visão de um Thor inexperiente, né? Um Thor que acabou de chegar ao posto de vamos dizer assim, de patrulheiro, né? Desse mundo maluco, acabado de né? se tornar Thor. Então você vai aprendendo junto com esse novo Thor, porque esse novo Thor também, ele só sabia os limites vamos dizer assim, daquele mundo, né? Ele era de Avalon também, né? Mas eu acho que era um mundo, uma ideia que talvez no futuro tinha que ser revisitada de alguma forma, né? Seja, sei lá, através de uma nova mini e tal. Foi um cenário interessante que o Hickman criou. Como a gente tá acostumado com Game of Thrones, a maioria das pessoas, você vê baronatos, você vê essa disputa de poder, de armamento por combate, uma muralha, não tem como não associar. Se eu não me engano, foi o que mais comentaram na crítica no lançamento dessa edição. Então, não tinha muito como fugir disso aí. A parte da história também é uma apresentação desse mundo. Tinha que apresentar bem. E se tu for olhar estruturalmente, essas duas primeiras edições até lembram a Dinastia M do Bendis. Porque você tem, na primeira edição é uma introdução, na segunda edição é a apresentação de um mundo. E que no final da segunda edição aparece um personagem que sabe que tem alguma coisa de errado. Isso aí também, assim, estruturalmente falando, ficou bem descarado. E ainda mais pra frente vai aparecer uma estátua também. Quem leu Dinastia M também vai lembrar. lembrar bem. Agora, na série principal, a gente vê mais só a parte de um stat e de um guard. Então, a gente não tem uma noção de como são os outros mundos e tudo mais. Porque com essa noção de barões, dá até pra imaginar que todos os mundos são uma coisa meio feudal. E quando a gente vai olhar pros Tains, não. Tem mundos que são futuristas, tem mundos que são contemporâneos, tem mundos que são anos 90. Então, é uma coisa bem diferente um dos outros. Agora, a única coisa meio esquisita que eu achei, na verdade, foram duas coisas esquisitas. A primeira é que, tirando o Brian e o Jaime, praticamente todos os barões que apresentam lá eram vilões. E nem todos os barões, tecnicamente falando, são vilões. Tanto é que a própria Madeline, ela tá lá, mas não é baronesa mais. Tanto na história quanto na mini do inferno, ela não era mais baronesa do território dela. E tinha alguns que poderiam ser mais normais, que poderiam até fazer uma diferença maior de contraste entre os personagens. Por exemplo, a gente tem um ou dois barões que é o Robert Kelly, o Norman Osborn. Eles podiam ter aparecido lá de terno, só do lado do Apocalipse, só pra mostrar como esse mundo realmente é totalmente quebrado, sem noção. Assim, a única coisa que eu tenho complementar dessa edição aqui, sobre o que vocês estão falando aí de ser referência imediata a Game of Thrones, não tem como não deixar de ser, mas eu tenho que dizer que é uma associação lógica pra uma pessoa em que o grande governante, o grande deus, é o Dr. Destino, e que sempre teve essa ideia de déspota meia feudal, né? Se você olhar, Lativerion é uma grande Lativeria mundo, né? Como seria o mundo segundo Dr. Destino. Ele não teria como comandar o mundo sendo um presidente geral de todos os quatro cantos do planeta. Então ele convocou pessoas que ele acharia de alguma maneira que poderia comandar com braço de ferro. Como Dr. Destino ainda, Paulo pode reclamar à vontade, mas ainda é considerado um vilão da Marvel, pra fazer esse paralelo pro leitor, tinha que ter a maioria dos barões, na minha opinião, sendo realmente vilões, representado como vilões. Até mesmo os que são, de alguma maneira, heróis, né, ou pessoas comuns, têm suas falhas de caráter. Se você olhar direitinho, eu acho que é muito difícil ter um barão bonzinho aí nesse meio, né? Até mesmo quando é Tony Stark, é um Tony Stark filha da mãe. E qual Tony Stark não é filha da mãe? Vocês ficam comentando que esse mundo é feito à imagem e semelhança do Destino, só que na história ele mesmo disse que não, e tanto é que o Hickman já tinha deixado isso que não também, porque se vocês forem lembrar, é a segunda vez que o Hickman faz com que o Dr. Destino vire Deus. Na primeira foi lá no final do run dele do Quarteto Fantástico, em que ele consegue lá umas duas ou três manoplas do infinito e cria um universo que era a imagem e semelhança dele. E ele mesmo percebeu que quando ele foi tentar fazer o universo à imagem e semelhança dele, a primeira coisa que aconteceu foi dar merda e ele virar prisioneiro. Na terceira edição ele mesmo comenta toda a questão do mundo de batalha é que é um mundo remendado. Ele pode ter remendado ao jeito dele, mas não a imagem e semelhança dele. Tanto é que chega em vários momentos, ele fica com essa dúvida de que se ele não é a grande falha da história, que ele tentou fazer um mundo perfeito, mas o mundo é imperfeito a partir do momento que ele não é perfeito, ele Dr. Destino. E que talvez a grande falha daquele mundo seja ele ter se feito presente. E aí a gente, aproveitando essa deixa, a gente vai falar um pouco sobre esses territórios e também fazer menção aos Tains que estão ligados a ele. Então a gente vai falar pra vocês onde você vai encontrar esse Tain ou outro, não vai detalhar o que vai acontecer nele, a gente vai brevemente só falar o que vale a pena ou não ler, ou se tem algum momento marcante em cada um deles que vale a pena ser trazido pra a história principal. Vamos tentar colocar ele numa ordem de acordo com que a Panini tentou dividir eles, até pra facilitar você que tá ouvindo a gente, saber mais ou menos o que é que já foi publicado ou não, né? Então a gente teve 6 edições envolvendo os títulos mutantes, né? A edição 1, que faz menção à Era do Apocalipse, e tem um domínio no mapa, né, que vai até de um canto do globo até o outro, né, que é o domínio de Apocalipse. Vale ressaltar, mesmo sendo, nesse caso, Apocalipse, o Barão, ele aparece mais de uma vez nas histórias principais, nas minisséries principais, como Fiel e por aí vai, que deu a entender que a Marvel deu esses tains liberdade total para o escritor fazer o que fizesse, não importasse o que aconteceu nesses tains, contanto que fossem dignamente escritos, e eles seriam, como eu falei, homenagens àquelas séries, àquelas sagas. Não é, vale ressaltar mais uma vez, continuação daquelas histórias que você viu. Não, esse tain aqui não tem nada a ver com aquela Era do Apocalipse lá. É uma vertente daquilo, recriada como se fosse apenas um feudo de Destino e completamente independente. É tanto que você vai ver que vários momentos, a gente falou de Madeline Pryor, Apocalipse, Maestro, quanto vários barões que aparecem lá pro final da saga, da minissérie principal, muitas vezes foram destituídos de suas funções aqui. Porque provavelmente eles quiseram dar independência total pros escritores, seja o que Deus quiser, e o que importa é que as pessoas se divirtam. Tem o mínimo de controle criativo possível, por sinal. E aí, dessa maneira que algumas minisséries que acabaram fluindo muito bem. Aí eu sei que muita gente reclama, muita gente não entende, né? Arranca os cabelos porque existe pouco vínculo dos Tains com a saga principal. Mas, na meu ver, foi a maneira mais sadia de você ter histórias boas dos dois lados. Não quer dizer que todos os Tains foram bons. É, teve Tains muito ruins, mas teve também Tains aqui excelentes. E eu acho que só funcionaram porque eles, os autores, os roteiristas, puderam correr solto. Vale também ressaltar aqui que nem todo mundo foi de comum acordo com Guerras Secretas. Muitos escritores que estavam começando suas histórias lá no meio, com novas revistas, estabelecendo suas revistas mensais, tiveram que ser cortados no meio, porque houve a mandatória editorial para que eles, todas as revistas deles, tivessem vínculo com Guerras Secretas. E elas iriam parar ali no meio e iam criar tainhas. Uma dessas pessoas, como vocês vão ver, é o próprio Rick Remender, que deu até um jeito de dar uma continuada na sua história, ao mesmo tempo que é vinculado a Guerras Secretas. E aí, no caso dos domínios do Apocalipse, é a mesma coisa. Quem lê a história sabe que Apocalipse dançou no meio desse aí. Mas ele aparece na saga principal porque ele tinha função lá. E são duas coisas que vão correr independente, tá? E aí a gente tem a Monarquia M, né? A Panini resolveu renomear a Dinastia M aqui pra Monarquia M. Dessa linha mutante, pra mim, foi um dos melhores tains relacionados. Teve Utopia, pelo que eu entendi, uma ligação direta com Age de Extinção, né? Os Territórios de Sentinelas, que é relacionado a Dias de um Futuro Esquecido. No caso aqui foi Ano de um Futuro Esquecido. O Limbo, que seria ligado à saga Inferno, como a gente falou aí de Madeline Pryor, um dos territórios maiores que tem. E também tem um território, que eu não sei se eu tô achando aqui no mapa, que é ligado àquela saga Programa de Extermínio. Por fim, a gente tem um outro território, que é dos desertos, que foi a única revista que a Panini estabeleceu de ser uma revista mensal, e que vai continuar sendo publicada mesmo após Guerras Secretas, que é a do Velho Logan. Ela começa nesse território, né, os desertos, passam quatro edições aqui ligadas à saga principal. Wolverine encontra uma cabeça de Ultron perdida lá no meio, resolve se aventurar para saber de onde diabos caiu aquela cabeça de Ultron, e descobre muitos outros mundos além da muralha que separava o deserto. Vai de domínio de Apocalipse, pra Tecnópolis, pra cair além da muralha, e por aí vai. Universo Ultimate, essa é uma das poucas tains que ele é mencionado na saga principal. Acho que é na quinta ou na sexta edição que ele fala que tem algum visitante bisbilhoteiro pulando de território em território. Vale ressaltar também que, mesmo sendo um tain que tem um pouco de ligação, como eu falei, nem sempre significa que seja um bom tain. Esse, no caso do Velho Logo, apesar de ser muito estreita a ligação, né, é um tain fraco pra caramba. Acho que foi um dos piores trabalhos que eu já vi do Benz até agora. Porque ele sai de lugar nenhum, que é um deserto, pra parar em lugar nenhum também, que é onde acaba os mundos. Que lugar nenhum, que é o outro tain do Benz, consegue ser pior que o Velho Logo ainda. É, pois é. Já que vocês deram a deixa aí, Guardiões da Galáxia. Vale ressaltar, e é até curioso, que alguns roteiristas aproveitam muito bem isso. Só existe um planeta. Todas as realidades se foram destruídas, foram exterminadas. Então, quando as pessoas olham pro céu em Lativerion, elas falam, eu não vejo estrelas. Mas a gente tem ideia do que é a concepção de que é estrela, né? A gente vê a estrela da Capitã Marvel ali. A gente diz que os martelos do Thor foram criados através de uma explosão de uma estrela anã. Mas o que é estrela? Esse conceito é completamente insano. Porque não existe estrelas no céu. Isso é uma das coisas que em vários tains repercute muito bem. Que coloca, tipo assim, essa fixação por estrelas em vários personagens. Desde de estrelas de simbologias, pra Capitão América, pra Capitã Marvel. Estrelas de xerife em territórios de faroeste e por aí vai. E eles têm essa fixação por isso aí. Porque isso é uma grande incógnita. Na verdade, é uma grande falha do projeto de destino. Que ele cria um planeta onde existe essa simbologia de estrela, mas ela não tem significado nenhum. E Guardiões da Galáxia piorou, porque eles praticamente são guardiões de uma lua. Uma lua que é, na verdade, lugar nenhum, que é uma cabeça de um celestial voando ao redor da Terra. Com a história pra lá de fajuta, porque diz que Destino foi lá, brigou com o celestial, arrancou a cabeça dele e tá aí. Mas quem é o celestial? Por que o Destino arrancou a cabeça dele? E todos os personagens que giram ao redor dessa lua habitável aí, que é lugar nenhum, se questionam sobre um mundo que existe anteriormente. E mais pra frente, lá pro final dessa história, ainda aparece um Senhor das Estrelas, né? Um personagem que alguns desses principais que acontecem nessa minissérie do Bendis lembravam, mas nunca tinham encontrado na vida, quando a realidade se fez, e contra aquele Peter Quill, o senhor, mais uma vez, das estrelas, e quem é esse cara de fora, o que, é que ele representa, né? Meio que foi um tie-in assim que é bonito visualmente, né? O Mike Del Dato tá lá fazendo seu trabalho, muito bem feito, um segmento do que ele fez em Pecado Original, mas não leva a lugar nenhum mesmo. Nem o desdobramento do próprio Peter Quill, né? Poderia ter levado a outro caminho. E aí a gente tem outras minisséries ligadas pra Guardiões da Galáxia, né? A gente vai ter uma que é baseada numa família nova, né? Que ela se passa lá em Xandar, nessa nova Xandar, né? Que é um lugar que praticamente foi destruído por uma tropa de aniquilação sobre aquela família, né? Faz uma referência a, na verdade, a saga do Desafio Infinito, já que o que é principal nessa história são as Joias do Infinito. Depois a gente tem uma saga envolvendo os Guardiões da Galáxia original, que é os Guardiões 3000, né? Que faz uma completa referência à principal saga deles, que é a saga de Korvac, e que, no caso, o Barão é o próprio Korvac. E aí o último tá indo de Guardiões da Galáxia, um que saiu até mais recentemente, que aí sim é o Peter Quill, que sobreviveu à destruição dos mundos, e aí ele tenta se passar disfarçado, né, até na própria realidade meio-meia, um pedacinho da realidade meio-meia que existe nesse Latverion. Ele se passa como cantor, né, de uma boate, e aí ele encontra uma versão da Kit Pryde, né, a amada Kit Pryde dele, só que não é bem a Kit Pryde que ele conhece, né, é a Kit Pryde da Era do Apocalipse, que virou uma agente da Fundação Futuro. É uma saga escrita pelo Sam Ruffs, também seria uma das que mais tem ligação com a minissérie principal, né? Pelo menos ela mexe com um personagem que veio dela, né? Só que também fraquíssima. E aí nessa revista ainda vem uma história do Capitão Britânia e os Defensores, né? Uma versão, uma história de duas partes pequenininha, feita por Alan Davis, curtinha, mas que agrada, que é bom. E trata de um personagem, um dos personagens nessa história dessa Latverion, que lembra do mundo anterior, né? Eles trabalham a ideia daquela Capitã Britânia Hussein, né? Faz a Hussein. É que ela é uma, tipo uma curandeira, né? Ela porta a Excalibur e de alguma maneira tem lembranças da Terra anterior. Ela não é a única. A gente vai ver que tem vários personagens aí que aparecem com essas lembranças também. É, passando para os tie-ins dos Vingadores, a gente vai ter o primeiro, que é o Tecnópolis, uma homenagem direta à Guerra das Armaduras, mas se você olhar direitinho a história, é praticamente aquela versão de eu sou Tony Stark, um visionário do futuro, e que acabo dominando o futuro, né? Tem um tie-in também nos Vingadores, que é da equipe Força V, que praticamente são mulheres que vivem numa ilha chamada Arcádia, né? Que é comandada pela baronesa Mulher Hulk. Tá aí mais ou menos fraquinho também, mas que vai ter repercussão pro futuro, que essa Força V ainda acaba existindo pós-Guerras Secretas. Depois temos um tie-in, talvez o mais legal dos Vingadores, que é ligado aos Thors, né? Explicando muito bem como é que funciona por dentro essa lance da tropa Thor. E um focado no personagem criado pelo Rick Remender, que é o Nômade. Sendo também mais um dos personagens que, de uma maneira muito esquisita, consegue lembrar do mundo anterior. O Nômade, por ele supostamente ter morrido na última história do Capitão América, em que o Sam Wilson já era o Capitão América, ele pra se salvar se joga num elevador, tipo elevador do infinito, em que deixou ele tipo num buraco no espaço-tempo. Nesse meio tempo que ele tava nesse elevador, a Terra se destruiu, a Terra foi reconstruída. Quando ele saiu do elevador, ele encontra um território, né, uma Nova York, que é completamente fundada pela Hydra. Não é dominada pela Hydra, nem houve uma guerra e a Hydra sobrepujou, venceu. É como se a Hydra tivesse fundado desde o começo Nova York e todo mundo lá fosse nazista e de boa, né? Tem alguns vários tie-ins do Homem-Aranha, né? Primeiro, talvez um dos mais marcantes, que é na Regência, em que é um plot em que o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse ainda sua filha e criasse sua filha até hoje. Muito bem desenhado, eu gostei da história. Depois a gente tem uma que é da Ilha das Aranhas. Depois tem mais outra que é ligada ao Aranha-Verso, né? Com vários outros aranhas. E por último, uma que se passa no universo 2099. Que não tem Homem-Aranha, porque o personagem principal, o Miguel Stone, não é mais O'Hara. É o fundador da Alchemax e ele cria a versão dele dos Vingadores 2099. É uma das histórias divertidas, né? É aquele estilo Peter David de ser, mas que rendeu bastante e boa parte desses heróis acaba repercutindo para além dessa série principal. E aí a gente tem umas que a Panini sabiamente quis publicar de formas independentes. E eu gostei que fosse assim, porque são sagas que têm nome suficiente para se vender sozinha. Então lá para cima, não protegida por muralha, mas tem uns territórios muito pesados, né? A gente tem o Gama Mundo, que faz uma referência à saga do planeta Hulk. Não tem nada a ver com aquele mundo lá, né? Que o Hulk foi parar, mas tem uma certa relação. E também tem o território de distopia, que traz pra gente dos vilões mais clássicos dos anos 90, né? Que é o Maestro. Que, inclusive, não só tem repercussão na minissérie principal, como ela também vai ter repercussão na Marvel que vai adiante. É, a gente tem Tetosh fazendo menção à Guerra Civil, né? Zona de Guerra. Eu gostei dessa história. Apesar de ser um pouco clichê, mas da forma que ela foi escrita, o desenrolar foi bem bacana. Tem uma que se passa em Utópolis, né? Que traz de volta toda a premissa do Esquadrão Supremo. Um título que também vai continuar após Guerras Secretas, com histórias, acho que é o James Robson que escreve, não é isso? O título é o James Robson, mas o tain é escrito pelo Marco Guerrero. É, a gente vai ter tains especializados nas Terras Desmortas, muito bom por sinal, que são Marvel Zombies versus Era de Ultron. Pra mim, talvez um dos mais fantásticos seja um que se foca na filha do Ulysses Bloodstone, né? Na Elsa. É uma das melhores histórias que eu já li do gênero na Marvel. Tem um outro que é focado praticamente no escudo, né? Nos protetores do escudo, que é esse que saiu até mais recentemente, que é o Caveira Vermelha e o Cerco. Bacana porque talvez o Cerco seja um que seja um dos mais envolvidos pra repercutir, né? Pra ter uma certa ligação na saga principal também. E por último, acho que teve Zonas de Guerra, que... uma realidade onde todos os personagens da Marvel meio que estão reinseridos em um cenário faroeste. É, 1872, né? Aqui acho que tá sendo aí como território Vale do Fogo, alguma coisa assim. E junto disso também tá um, que é o território do Extremo Oriente, que faz uma menção a uma saga que saiu na Marvel Max muito tempo atrás, escrita pelo Garth Ennis, chamada A Guerra é o Inferno, né? Aí traz um personagem hilário, que é o Kaufman, uma história diferente daquela, mas bem divertida também, envolvendo de dinossauros, amazonas, tribos de pigmeu, uma aventura bem maluca dele. Enfim, eu acho que foi uma maneira diferente da Marvel cobrir tudo que ela já fez até então pra tentar englobar a maioria dos fãs. Não vou dizer que todos os tains deram certo, nem que todos os tains agradam todo mundo, mas no balanço geral, eu me diverti com muitos deles, muito mesmo. Eu também acho que foi uma grande vantagem os tains não estarem ligados explicitamente à série principal, porque deu mais liberdade pra explorarem a dinâmica dos territórios, as versões dos personagens, pra visitar sagas clássicas, então foi uma boa sacada. Agora, dos tains, eu recomendo especialmente Thor, porque é muito bom para o Jason Aaron. Desde que ele cometeu o pecado original, ele vem se redimindo muito na Marvel, gibi excelente atrás de gibi excelente, Thor não podia ser diferente. O final é meio apressadinho, mas é um ótimo gibi. Eu gostei muito de Weird World, dele também, não sei se vai sair no Brasil, não, mas é um... Nem sinal, é um dos poucos que a Panini acabou colocando fora do calendário dela. É um gibi excelente, mas arte maravilhosa do Mike Del Mundo, vale a pena. Eu gostei também de S.H.I.E.L.D. do Kieron Gillen. Eu sempre gosto dos gibis dele, esse aí não é diferente. S.H.I.E.L.D. é o que? É o Cerco. É o Cerco. É muito Cerco, bom mesmo. Cerco, confundir, porque é tudo a mesma coisa. S.H.I.E.L.D., S.I.E.L.D., é tudo a mesma coisa. É porque o S.I.E.L.D., na verdade, funciona mais como uma continuação da série S.H.I.E.L.D. dele que o Cerco, de fato. Eu recomendo também o tain do Remender do Capitão América, é muito bom. É uma conclusão dessa grande fase que o mundo não soube aproveitar, que é o Capitão América do Remender. Deixa eu ver qual mais. Eu gosto do tain do Planeta Hulk, apesar de ser um gibi do Humphries, é bom. Dizem que o Esquadrão Supremo é muito bom, mas eu me recuso a ler gibi do Guggenheim, então não sei. Agora, só pra finalizar, falar de Ben Deus um pouquinho aqui. O Velho Logan é um gibi que vale a leitura, porque ele começa muito bem e termina muito mal. Prova realmente o que vale a cronologia Bendis, porque o Bendis não leu absolutamente nada do Velho Logan do Mark Miller, já que ele tirou ali aleatoriamente o negócio, que era pra ser depois do final da série original do Miller, mas tudo bem. Agora, as duas primeiras edições são muito boas. De resto, o gibi vale só pela arte sensacional do Sorrentino, que é uma coisa de louco. E Lugar Nenhum, eu acho que também vale ler, porque é a continuação daquele caso de estudo que é Guardiões da Galáxia do Bendis, quão baixo o ser humano pode descer. Então... Passo raiva lendo o que ele escreveu de bom. Eu leio o Elias, eu leio o Demolidor, eu leio o Ultimate Homem-Aranha. Eu vejo que esse cara, ele tinha potencial, mas ele precisa de férias. Ele precisa de férias. Paulo, vai lá, vai. Cara, tem muita coisa boa nesse meio aí. Só garimpar e evitar o que é do Bendis. Evite Ultimate End, evite Lugar Nenhum, evite Velho Logan. Mas se você for, por exemplo, o Cerco, que é até o do Kieron Gillen. Se você pode até não gostar da arte, mas você tenta abstrair a arte, cara, a história é muito boa. E ela tem a ver, muito a ver com a história. Inclusive, ela já disse descaradamente uma coisa que era... Quem só tava só lendo a mini principal, ficava especulando. Será que o escudo é o coisa? Lá, descara logo. O escudo é o coisa, gente. Esquece isso. É, ele é uma parte do escudo, né? Paulo Arthur trouxe, que a gente tem que falar também, é de Ultimate End. Porque o que é aquele gibi? Deixa eu tentar explicar o que é, porque eu nem falei dele. É uma bosta. Então... Não, a gente tem que dar um parabéns pra Panini, que ela fez uma capa muito bonita. Eu, voltando lá no Marvel Millennium 1, que até fiquei feliz quando eu vi aquilo ali, quase comprei a edição. Mas o que é essa minissérie, pelo amor de Deus? Isso aí eu acho que o Bendis escreveu pra ofender. Então, deixa eu explicar. O Ultimate End é uma apologia que o Bendis quis fazer, que ele não conseguiu terminar o crossover entre o universo Ultimate e o universo 616 regular, que ele em algum momento queria fazer continuação do Homens-Aranhas. É tanto que o plot principal gira dentro de uma falha que é causada pela tal da máquina que o Mistério usava pra pular de uma realidade e outra. Então, quando o Destino recriou os universos, ele não conseguiu fechar direito, ele conseguiu fechar todas as realidades direitinho. Mas o universo que seria o equivalente ao 616 e Ultimate não conseguiu ser separado por conta desse tal portal, segundo o Bendis, tá? A ideia dele, e que houve uma anomalia. E a todo momento, talvez até por aquele ali ser o universo de onde veio o Destino, Destino nem quer, tipo, condenar aquele local, nem quer que as pessoas estudem aquele local. Ele acha que aquilo ali é uma incógnita. Talvez, aí eu estou extrapolando, acredito que nenhum Bendis pensou de tão longe assim. Talvez porque Destino sabia que ele era falho, e aquilo ali era uma falha grosseira da reconstrução dos mundos dele, ele ficou meio que com o pé atrás. Tipo, não sei como isso foi causado, não sei como resolver, então não vou mexer, ninguém mexe, deixa essa porra assim. Só que o que estava acontecendo? Era a única realidade onde, de alguma maneira, haviam dois Tony Stark, dois Capitão América, né? Um diferente, que ele já era o Sam Wilson, o outro era o... ressuscitaram a vida daquele outro Capitão América, né? No caso, o Miles Morales. Não havia. O Miles só aparece no final. Os Novos Supremos sabiam da existência dele e pergunta: onde é que você estava? É obviamente... Eles lembram dele, mas era as memórias do passado. Mas, Paulo... Não tem como discutir, é o mesmo Miles Morales. É porque você tem que entender que o mundo não começou do zero. O mundo começou agora. Ele só existe uma ideia de que havia passado. Então, pra eles, o Miles Morales existiu até aquele momento, só que, na verdade, ele existe ao mesmo tempo antes da Terra ser criada. Porque tempo e espaço pra o universo do Rickman não existe, certo? É tudo agora. Então, pra eles, é o mesmo Miles Morales do passado. Só que ele apareceu agora como se fosse do nada. Só que pro Miles Morales, que apareceu ali, aconteceu muito mais coisa. Destruiu-se o mundo inteiro pra ele estar ali. Questão de tempo e espaço, poder ter sido uma semana. Enfim, havia vários personagens. Hã? Foram 8 anos. Doutor Estranho fala isso. Sim, criatura. Mas pra eles, mas nesse, faz agora. Nesse Ultimate End, não. É porque esse Ultimate End passa no negócio que o Bendis tirou. Assim, não vou usar a expressão ofensiva de onde que ele tirou, mas vocês imaginam de onde que ele tirou. É mal feito, é mal aproveitado. É um negócio que no final, quem lê o Ultimate End acha que aquela galera todinha no final vai se unir pra invadir Doomstat, né? Só que não invade nada, que tipo, Hickman ignora essa informação. E se tivesse sido melhor conversado, seria talvez muito mais proveitoso, né? Mas eu entendi, foi tipo o Bendis querendo de algum jeito fazer o que ele não conseguiu fazer. E fechando algumas pontas muito mal feitas, muito soltas. Mas eu vi que muita gente entendeu completamente errado qual era a proposta dele. Aquilo ali não era querendo refazer o confronto final. Não era a realidade meio-meia que a gente conhecia. Não era uma realidade Ultimate como a gente conhecia. Aquilo ali é o Dr. Destino tentando reconstruir também aquelas realidades. Só que deu pane porque, de alguma maneira, havia tipo uma porta entre as duas realidades desde sempre. Um elo fraco é, mas tipo, deu uma história diferente. Não é uma das melhores dele, nem de longe. Bom, fora isso, já que a gente falou desse meio-meia barra Ultimate, né? Tem esse territóriozinho aí mixado, que além disso tudo, embaixo tem um mundo de monstros, que é governado pela mulher do Deadpool, né? Que não é ex-mulher no caso, nessa nova realidade. E em cima tem um Atlan sobrevoando, é isso? Ou um pedacinho de Atlan em algum canto lá. Isso. E que tem o Taim dos Inumanos, que é escrita pelo Charles Soule, que inclusive é o escritor dos Inumanos, da revista mensal deles, que eu acho que até pode explicar um pouco essas incoerências que há entre as histórias paralelas que tem nesses tains e a saga principal, em que há um grupo de pessoas que acreditam numa conspiração de que Destino manipula tudo e que eles vivem numa mentira. Esse grupo de inumanos meio que são rebeldes, inclusive brigam com os inumanos da família real, que no caso é representado pela rainha Medusa, né? Eles são comandados pelo Raio Negro, e em determinado momento, né, quando eles têm a prova cabal, né, de que realmente é tudo meio que manipulado por destino, e que Raio Negro, que até então ele não tinha os poderes catastróficos dele de falar e destruir um planeta inteiro, né? No final dessa série, quando ele ganha os poderes, ele parte com tudo pra cima de Destino pra se vingar. E aí, no último instante, você vê nessa história que Destino, ele percebe que ele falhou naquele território, ele falhou naquela construção do domínio de Atlan, e com apenas um estalar de dedos, ele refaz aquela realidade e ele modifica as coisas. Então, dessa vez, ele coloca o regente de Atlan sendo um Raio Negro, né, sendo uma pessoa que é completamente fiel, um barão, ao reinado dele, a Lativerion, né? E do outro lado, ele coloca a Medusa aqui sendo uma rebelde, né? E aí dá pra ver que Destino, ele ciente de as coisas dando errado, ele é capaz de, com um estalar de dedos, ou com a mente dele, refazer aquele território. Então é possível que algumas incoerências que a gente tenha visto em outros domínios, de personagens morrendo nos tains e aparecendo na saga principal, nada mais sejam do que essas modificações que Destino faz nos territórios. Dá a entender como alguns territórios são presos em algumas linhas temporais, tipo, uns vivem no passado e outros vivem no presente, que talvez eles vivam naquele looping eterno, né? Não dá pra saber. Então, assim, não é completamente errado dizer que tem incoerências na saga, porque Charles Soule, pelo menos nesse tain, ele conseguiu esse subterfúgio para usar como desculpa para várias outras incoerências. Eu sei que é uma coisa meio safada, mas é aceitável, é palatável. Então talvez seja isso. É safado quando você pensa que quando teve todo aquele... O profeta começou a chamar um exército para atacar do Start, o Destino não pensou em estalar os dedos. E pra dizer que tem também tain do Deadpool, é um tain muito à direita mesmo, que é o Deadpool zoando as Guerras Secretas originais, que é divertido pra caramba também. Bom, mais alguma coisa que vocês queiram lembrar? Os tains do Homem-Aranha, por exemplo, pra quem é fã da Garota Aranha, é bom olhar o tain que veio de backup na história da Ilha Aranha, que é o Dondé Falco, praticamente ele ignora que o mundo acabou e tá continuando o plot lá do final do Aranha Verso com a May Parker e o Tio Ben lá no universo da May Parker, no MC2. E também Spider-Verse das Guerras Secretas também é bem interessante. O desenhista, assim, se você se acostuma com o traço do desenhista, que ele desenha todo mundo fofinho, tu consegue acompanhar a história e fica bem bom. Mas teve muita gente reclamando do traço, mas particularmente eu gostei. E é muito engraçado também. Does not surrender. Vamos voltar então aqui pra minissérie principal e saber o que fim levou aquela história da Arca Aberta, né? A Cabala desapareceu, o xerife estranho é convocado logo em seguida pra saber o que resolver. Então ele já dá ordens pra tropa Thor cair matando e procurar esses fugitivos, mas ao mesmo tempo ele encontra um perdido, né? Um intruso, um invasor da Arca, que ele não sabia quem era porque veio inclusive de outra realidade, né? Uma outra versão de Homem-Aranha, que era o Miles Morales. E aquilo ali já surpreende ele, porque o Miles lembra do universo que existia antes, e tipo de imediatamente ele era uma anomalia. Então Estranho se deu conta exatamente do problema que tinha em mãos, e aí sim a gente descobre onde foi parar a arca do Reed Richards 66, né, que ele tinha em mãos, só poderia ter os heróis. Então ele pede pro Thor, foi um Thor que abriu a arca anterior, vazou o que ele tivesse feito pra conseguir abrir aquela arca, abre essa nova e tá lá o que sobrou do universo 66, né? Que são os sobreviventes, junto com o Reed 66, tá o T'Challa, tá a Thor, Capitã Marvel, Senhor das Estrelas, o Homem-Aranha, né? E... Ciclope. O Ciclope Fênix. E o Ciclope Fênix, né? Pela insignificância dele quase passa batido, mas enfim. Tá louco. É muito recalque. O Estranho meio que conta pra eles que foi que Destino, de algum jeito, salvar tudo. Foi ele que conseguiu que acabasse existindo no mundo. Eles, na verdade, estão pisando naquela resquício de realidade, graças a Destino. E temos o maior ataque e recalque da história dos quadrinhos. Primeira raiva dele já começou que o multiverso sobreviveu ao ego dele. Ainda existia coisas. Aí ele descobre que o Doutor Destino sacrificou tudo. Sacrificou até sua própria condição humana pra salvar todos. Ele, não quero! Fica batendo pé com criancinha lá. Que ele quer destruir o mundo só por causa do Doutor Destino. Eu nunca vi uma criatura tão invejosa e egoísta, cara. Preferi que o universo tivesse acabado a não ser o herói da história, cara. Impressionante. Acho que um caso de estudo ainda, viu, Henrique? É o Paulo. Tem que ser feito. Não, ainda. Sim. Não é normal isso. Tá. Eu acho que o Reed e o Benz fizeram uma coisa pessoal na vida desse pobre homem. Não tem condição, não. Paralelo a isso, a gente tem um pouco da exploração da própria família real do Doom aqui, né? Eu acho que é até conveniente estar nessa edição aqui, já que o Reed, digamos assim, redescoberto nessa história e tem um choque já, que Destino é Destino, Deus. E aqui a gente vê que a Susan não lembra de nada de casamentos anteriores que teve com o Reed. Pra ela, Destino é que era o marido dela, Destino é o grande salvador. É praticamente aquela concepção divina mesmo, porque ela deixou o irmão dela, que foi tipo um cara que se rebelou ao Destino, ser sacrificado pra virar o sol de Lativerion, né? Então o Tocha Humana é aquele que ilumina todos hoje em dia. Já vi um pouco na outra edição, mas também vi um vislumbre aqui do Franklin Richards, que ele é capaz de comandar um Galactus inteiro. Enfim. Trabalha um pouco da parte mais interna do castelo, que é uma coisa que cabia mesmo a minissérie principal. E no finalzinho, claro, a Cabala acaba sendo descoberta, né? A tropa de Thoros acaba achando eles lá em algum canto de Utópolis. E aí, obviamente, a próxima edição fica a deixa pra uma grande batalha. Ah, eu acho que a gente tem que destacar o momento mais emblemático, que é uma das, assim, das maiores coisas da Marvel desde a década de 60, que é finalmente mostrarem a face do Destino, né? Que é uma coisa que vários artistas e escritores circularam em torno. E assim, acho que bem pra enfatizar isso, que é o fim do universo Marvel como a gente conhece, o Hickman faz questão de mostrar o rosto dele. Eu particularmente achei bem impressionante. É, foi que não é um rosto só queimado, né? Ele tem parte do rosto arrancado. E a grande curiosidade aí, que remete ao que o Paulo falou, né? Destino é Deus, é capaz de fazer várias coisas, mas ele ainda não é total poderoso ao ponto de consertar o próprio rosto dele, né? Há falhas em Destino. E isso aí é um contraponto nas próprias Guerras Secretas Originais, porque qual foi a primeira coisa que ele fez quando se tornou onipotente nas primeiras Guerras Secretas Originais? Ele exatamente. Isso aí é o Hickman lembrando da fonte da história original, sim, também. Sim, porque foi muito bem colocado. Agora, eu acho que essa edição é muito boa justamente por essa exploração da personalidade do Destino. As sequências dele com a Susan introduzem justamente isso aí que o Paulo tá falando, da diferença entre o Destino das Guerras Secretas Originais e o Destino das Guerras Secretas do Hickman. Ele faz um sacrifício grande, ele sacrifica sua condição humana, só que ao mesmo tempo ele fica em um limbo, porque ele não é nem um deus perfeito, mas ele também já transcendeu o lado humano. E esse diálogo dele com a Susan mostra bem isso, já que o Destino é o coração das Guerras Secretas, então é uma edição muito boa pra gastar esse tempo com ele. E outra sequência que eu acho muito boa também, na verdade duas, é o encontro do Stephen com o pessoal da Arca, o encontro dele com Pantera Negra é muito bom. Aquela questão de é você mesmo. O reencontro dos dois é legal. E o final, com a Cabala vendo a chegada dos Thor, também é muito bom. O Hickman, ele fez um trabalho muito bom nessa terceira edição, de intercalar essas sequências mais longas de desenvolvimento dos personagens com essas sequências mais épicas, pontuais. O Peter e o Miles, eles literalmente só se encontram em situações assim. Porque foi Homens-Aranhas, foi Spider-Verse, agora é Guerras Secretas. O multiverso tem que estar tendo alguma ameaça por dois se encontrarem. E o legal é que os dois sempre se reconhecem, apesar de estarem de máscara. Capitã Marvel e o Doutor Estranho ficam naquela: será que você é o mesmo do meu universo? E fica aquele mimimi eterno. O Peter bate o olho: ah, é o Miles. Olha, é o Peter. Uma interação que ficou muito boa na mão do Hickman, que mostra que o Miles tem futuro sem ser nas mãos dos Bendis. Bendis, saia da revista dele, por favor. Esses elementos estranhos, né? Tanto a Cabala quanto os sobreviventes, eles meio que começam a ameaçar todo esse arredor, né? E o próprio Estranho, cara, ele é um cara assim que pra você ver, ele foi meio filho da puta mesmo, porque ele localizou essa arca há 3 anos, né, de acordo com a história. Ele já tinha localizado essa arca e não abriu. Se eu abrir isso aqui, acho que esse mundo que o Destino criou vai pro saco. O que era o de Estranho, ele perdeu contato com peça dos Illuminati muito antes. Ele sabia que se abrisse a arca, ia aquele mundo do Destino ia se desmoronar. Por isso ele segurou pra abrir a arca, ficou naquela, se abria, se não abria. Mas ele, por exemplo, ele tinha reconhecido várias coisas que dava a entender que ele sabia que aquilo tinha a ver com os heróis. Inclusive fala que todo mundo ficou abismado quando ele falou que não, destino salvou o mundo. Aí o Richard ficou com aquela cara de, sabe, de tipo, como assim? Só eu posso salvar o universo, sabe, essas coisas. Uau, temos um discípulo do Paulo agora. Não, é verdade, ele ficou... Não, mas ele ficou com uma cara assim do tipo, como assim, cara? Todo mundo, aliás, como assim? E o próprio Estranho falava, olha, o que o destino fez o tornou uma pessoa melhor do que é o destino que nós conhecemos, né? Só um detalhe curioso, né? Aqui, da mesma forma, Time Runs Out era 8 meses, né? À frente. Aqui a gente tem 8 anos, né? Ele gosta do 8. É porque, de certa forma, o 8 lembra o símbolo do infinito, né? É, e o 8 vai repercutir além de Guerra Secreta. Sim, exato. É bem essa coisa, é bem, mais um daqueles detalhes interessantes do que o Hickman sempre gosta de trabalhar, né? É que tu tem que lembrar que na mesma edição ele fala que aquilo é tudo que sobrou de toda a criação. Então, era a missão dele, do Doutor Estranho, proteger aquilo com toda a vontade que ele tem. E ele tava desesperado quanto a manter aquilo, cara. Ou seja, o cagaço dele em abrir aquela arca não era só ele saber quem tava lá dentro. Era que ele sabia que o que tivesse lá dentro podia ser uma ameaça ao tudo que existia, entendeu? Porque quem não garante que ia ter Beyonders lá dentro? Ele se preservou. Tanto que assim, quando abriu a primeira arca lá, que saiu o outro lado, aí falou, tá, então, beleza, eu sei o que significa isso agora. E sei que isso abre, né? Porque de alguma maneira, talvez ele não percebesse o que tinha dentro. Como é que isso aqui se abre? Ele chama o outro Thor e fala, vem cá, como é que você fez aí? Faz isso de novo aí. Não, não foi o Thor, descobre. Né? Na outra foi o Toperoide. Thor viu, mas então ele sabe como abrir. Pra surpresa dele, tava lá o parte das pessoas que ele conhecia, né? Pois e é. Obviamente. É porque é o seguinte, o Estranho é uma das pessoas como destino que se prontificou de tentar salvar o drama todo das terras se chocando e falhou na primeira vez, acabou se unindo a destino. E como a gente sabe, mais pra frente, na hora do Beabá, da grande briga lá com os Beyonders, ele recua na posição de Deus, né? Prefere ficar como consigliere de Deus e quem assume o papel, o fardo, é destino. Então pra ele, digamos assim, ele era também um cúmplice de destino aqui, entendeu? Como eu falei, vários momentos que a gente lê a história do Dr. Strange, sabe que ele pisa um pouco no lado obscuro da coisa. Na concepção dele, é um personagem que não é totalmente herói. Mas então... como as palavras dele pro Dr. Destino naquela hora, é muita responsabilidade. Só você pode assumir esse fardo, Destino. Muito bem, Paulo. Eu vejo o Estranho mais por esse lado aí que o Coveiro tá colocando mesmo. Porque a gente tem que pensar, na verdade, que a posição mais frágil ali era a dele. Porque ele tava entre o Doom, que era Deus, ele tava entre o dever de proteger o que restou da criação, e ele tava entre as alianças prévias dele no universo que foi destruído. Então, assim, a posição do cara não era exatamente fácil. Qualquer coisa que ele tentasse ir pra um dos três lados, ele podia não só colocar ele mesmo em risco, nessa altura não era muito mais o que importava, como botar essa própria estrutura do mundo a perigo. Então, eu entendo por que ele não foi de prontidão pra abrir a arca, porque... Pensa no lado do cara, ele é o cara mais próximo do Doom. Se ele vai transgride alguma coisa dele, ele tá ameaçado, ele não sabe a que ponto que a existência vai ter ameaçado se ele abrir aquilo ali. Então, além do cara ser mais moralmente flexível, a posição dele não era fácil naquilo ali. Só o fato dele ter escondido a arca do Doom já era uma transgressão. Sim, sim. Então a posição dele não era fácil naquilo ali. E se ele não fosse muito delicado, não tivesse muito cuidado, se ele não estudasse muito o que fizesse, ele e o que restou da existência estavam aniquilados. Então, é por aí, é meio difícil. A edição 4 de Guerra Secreta já vai pontuar mais ou menos isso aí que a gente tá discutindo. Kate, continuando o que aconteceu na última revista, tem o conflito entre os Thors e a Kabala. Acho que os Thors não esperavam ter um conflito tão pesado, eles levaram uma sova literal aqui da galera, teve que pedir ajuda a recorrer a destino, né? E, ao mesmo tempo, o xerife estranho acabou percebendo que onde tava outra Kabala, né? Parece que os martelos dos Thors tem tipo sinalizador de perigo, uma coisa desse tipo, né? Um chamou o outro, clamou o Thor mais jovem que tava com o Estranho e os Illuminati, né? Os sobreviventes da Arca. Enfim, essa edição 4 serviu pra ter o primeiro encontro entre Destino, os vilões que sobreviveram e os heróis que sobreviveram. E Destino tem um choque, porque além de tá surpreso com aqueles personagens que sobreviveram a um mundo que tava fadado à destruição e passou por completo desconhecimento dele, tinha uns ali que estavam questionando o poder poder dele, né? O Thanos era um, que certamente tava questionando a divindade de destino. Tinha o próprio Reed Richards, como o Paulo gosta de falar, duvidando das verdadeiras intenções de destino. E quando tava a coisa desandando, né? O Ciclope meio que sem paciência, né? Tava com uns delírios assim de Ciclope à la Fênix, né? E aí de meio que queria atacar o destino, não sei o que que ele tava conclamando ali. Ele sempre falava de mudança, de que ninguém pode parar o futuro, que destino era tipo uma trava pra isso e por aí vai. O Ciclope praticamente entrou ali, né? O Ciclope Fênix, pra ser tipo um cara muito foda, que o destino facilmente ia quebrar o pescoço com as mãos pra mostrar, viu? Esse é o novo destino. E foi o que ele fez, né? Matou facilmente o Ciclope e, no desespero, o Stephen Strange resolveu assumir o lado que ele tava. Vendo que a confusão ia ferrar geral, ele usa seu poder pra, como ele fala aqui na história, né? Espalhar os diferentes personagens ao redor do mundo de batalha. Então cada um foi parar num canto diferente. E a gente vê aqui que nem o Doutor Destino, com todo o seu poderio, até então parecia ser dele, só apenas dele, era capaz de ter a omnisciência de saber onde aqueles personagens estavam. E também o Estranho, nem se ele quisesse perguntar o Estranho, seria, né? Que o Estranho espalhou, tipo assim, não quero nem saber pra onde eles vão parar, que eu quero apenas salvar esse momento. Mas como foi uma traição assim descarada do braço direito dele, o Destino mata o Estranho, vai ter que depois dar uma baita desculpa nas próximas partes dessa minissérie sobre o que aconteceu com o xerife, né? Porque ele foi morto, né? Vai culpar até os estrangeiros, né? Os alienígenas que vieram da Terra, do tempo além desse mundo, né? E aí a coisa degringola, né? A partir daí as peças vão se espalhando no tabuleiro e a coisa vai degringolando. Foi nesse momento aí que o Destino começou a perder o controle da situação, né? A despeito dele conseguir derrotar facilmente o Ciclope, mostrando aí que o Hickman tem um certo recalque com os mutantes, você vê que assim, ele foi obrigado a matar talvez a pessoa que ele mais confiava nesse universo e que apoiava ele, né? Tanto é que assim, ao longo da história você percebe que ele fica com um baita de um, eu não diria remorso, né? Mas eu acho que foi uma coisa que deixou ele muito chateado ter matado o Estranho, né? Isso é descarado, você percebe que ele matou com... Na verdade, ele matou de supetão pelo momento, mas talvez ele tivesse se arrependido depois, né? Na quinta edição fala que ele tá com a vergonha dele é perceptível, o Homem Molecular fala isso, então ele tá com muito remorso mesmo. Porque, na verdade, então, ele não matou, foi misericórdia, porque ele já tinha sido contaminado pelas mentiras do Reed Richards, então ele já não tinha mais salvação, o pobre coitado. Eu acho que o Paulo devia procurar trabalho como assessor de político, porque eu nunca vi ninguém socar tanta realidade pra defender bandido igual o Paulo, viu? Pelo amor de Deus. Merda, viu? Ainda bem que você tá aqui, Bracarese, que ele já contaminou o Rafael, na verdade. Pera aí. Sim, quando a merda virou boné, como você fala, quem é que tava lá pra segurar as pontas? Foi o Destino, cara. Não, exatamente. Acabou, é. Tá, o que o Reed fez pra salvar o multiverso? Nada. Continua. Ele pulou no palco e saiu lá mostrando dedo pra todo mundo. Enfim, não conhecia, não tenho esses exageros do Paulo, mas sou obrigado a reconhecer que quem segurou as pontas no pior momento foi o Destino. E aí também começa, né? Primeiro espalha toda a cabala, né? Acho que é legal essas cenas, né? Porque mostra onde cada um foi parar, né? Começa a surgir as dúvidas, né? A Valéria começa a investigar cada vez mais. Então aí meio que foi o ponto assim, falou, ó, aqui começou a queda, né? Do Destino, né? Se as três edições anteriores foram da construção do Reino do Doom, aqui é o começo do fim. Nós tivemos basicamente Guerra Secreta, foi ascensão e queda do Doutor Destino. E aí agora a gente começa a parte da queda. Os dominós estão caindo, tudo que pode dar errado dá. É uma edição basicamente de porradaria. Temos a luta da Cabala com os Thors, que é impressionante. Agora eu vou focar basicamente em duas sequências para mim que foram chaves de edição. Na verdade são três, porque um a gente tem primeiro o Reed vendo o Destino pela primeira vez, que eu acho que é impactante. Nós temos a luta do Doom com o Ciclope, que especialmente a sequência final, quando ele tá lá pra matar o Scott, ele fala que ele tá defendendo um sonho de um mundo que morreu e o sonho acabou. Aquilo ali é forte, porque além de ser a primeira vez que a gente vê esse Doom em ação no mundo dele, mostra que realmente o universo Marvel, como a gente conhecia, acabou. Que não tinha mais sonho ali, não tinha espaço pra essas querelas pequenas de luta dos direitos dos mutantes e tudo mais. Não tinha mais espaço pra isso. E também também é, o Hickman trabalha bem com a questão de subversão de expectativa. Porque a gente, desde de Time Runs Out, ele tá lá enfatizando o ovo fênix, e também pelo próprio simbolismo da fênix vivendo um ciclo de destruição e renascimento, a gente acha que a fênix vai ser muito importante pro que vem a seguir. E o Doom basicamente se livra dela em questão de dois quadros. Ele trabalha muito bem essa questão da subversão de expectativas, e é um belo momento do Ciclope também, que é o homem que salvou seu povo e tenta salvar a existência, não consegue, mas é o que vale tentar. E o outro ponto-chave, que pra mim é o ponto de inflexão do destino em toda a minissérie, que é onde começa a derrocada dele de fato, é a sequência da morte do Estranho. Porque aquilo ali, na verdade, foi um crime passional. Não foi um atentado assim contra o Estranho, por questões políticas, pela traição ao rei, foi pela traição pessoal mesmo. E é bom porque, de novo, o Hickman tá mergulhando muito na psique do destino e mostra que o Doom realmente ele não consegue transcender essas imperfeições humanas. O cara continua sendo passional, o cara continua com fortes reações negativas à rejeição, à traição. Então é uma coisa muito poderosa, e em especial eu acho que ficou muito bom o efeito dessa última página ser silenciosa e tudo, porque você vê o limite que o Doom cruzou ali. Então, de novo, se Guerras Secretas é um estudo da trajetória do Doom, esses pontos que o Hickman se dedica profundamente a quem que ele é, o que ele é motivado, que são a alma do segredo do sucesso da minissérie. Tô relendo agora, você vê que ele hesita em vários momentos, assim, de querer matar o... Ele podia ter matado na primeira vez, tipo, é um traidor, vou matar. Há um conflito de opiniões imediatamente aí, do Strange, até mesmo das verdadeiras intenções do destino, né? Porque ele falou, agora a coisa mudou, tipo, o Reed tá aí, e realmente tem coisas desse mundo que talvez valha a pena mudar. E outra coisa, o Reed vai se empenhar em mudar, talvez seja uma coisa, uma força que você precisa. A partir desse momento que o Strange começa a duvidar do destino, que ele primeiro pede, né? Traz os caras pra cá agora. Não vou trazer, porque eu libertei porque eu achei que era um mal necessário, até pra você mesmo. E aí quando a coisa degringola, né, que eu acho que é mais forte nesse diálogo final aqui, é o que o Estranho coloca. Então talvez eu tenha acertado em libertar o Reed, porque mesmo você, com toda a sua omnipotência, você ainda teme um simples homem. E isso tem algum significado. Aí, depois dessa frase aí, o destino não pensa duas vezes em tirar a vida do Estranho. E é que é o de fato, né? Por que uma pessoa que nem chega a ter o poderio, tanto como déspota, como poderes mesmo, que o poder do Reed Richards não é nenhum poder destrutivo nem nada do tipo, faz com que o Doom fraqueje, né? Tu leu o Planetary? Não, não li. O Reed maligno do Planetary, o poder dele era invadir a mente dos outros. Talvez o Reed 66 também tenha esse poder. Aí ele coloca na cabeça dos outros que ele pode fazer alguma coisa. Paulo, não vou deixar nem você falar mais sobre essa edição. A gente devia reservar um tempo no final do podcast pra gente ter a fanfic da versão Paulo Arthur de Guerras Secretas. A próxima edição, a quinta, temos o funeral do Estranho, mostrando que o destino escondeu até meio da própria família o que aconteceu com o amigo dele, né? É até curioso que, tipo, ele vê o filho dele, né, o Franklin Richards, meio que prometendo se vingar da pessoa que matou o Strange, e destino fica impassível a isso, né? E essa edição é tanto para mostrar que o iniciozinho da própria Valéria meio que tendo um princípio de dúvida do que o pai esconde, na verdade omite muitas informações para a família, agora a pessoa que ele mais confiava estava morto, né? E também ao mesmo tempo a gente vê a cena em que a gente finalmente descobre o destino do homem molecular, e que o homem molecular é a verdadeira fonte de poder omnipotente, assim, do destino nesse mundo, né? Parece estar mais pinel do que sempre teve, né? É difícil medir a loucura do homem molecular nesse momento. Toda pessoa que ele encontra, que vai visitar ele, né? Daquela câmera, que é uma câmera totalmente iluminada, ele se pergunta se as pessoas trouxeram comida pra ele, né? E aí o Dr. Destino fala: ah, não, nem cogitei, né? Nem me lembrei. O que é curioso, porque o homem molecular não precisaria estar de comida nem nada, mas guarda um pouco de resquício humano pra ele. O fato de uma pessoa trazer comida pra ele é como se fosse uma lembrança, um agrado, e isso mais pra frente vai desenvolver uns plots interessantes nessa história, então vale ressaltar aqui. E aí a gente descobre como é que Destino venceu. Era um mistério que tinha sido mantido até então, naquele que tinha se deixado bem nublado, né, como é que o confronto entre os Beyonders de Destino venceu. E aí mostra que ele Destino, em determinado momento, não só ficou matando homens moleculares, como ele, tipo, guardou um arsenal de homens moleculares pra usar contra os próprios criadores dele, contra os próprios Beyonders. E aí criou, tipo, uma máquina, já que o molecular era considerado uma bomba pra destruir planetas, pra destruir realidades, né? Ele usou esses próprios caras pra atacar dentro da fenda e destruir os próprios Beyonders, né? E aí, naquela confusão final, meio que no vazio que sobrou, aí essa parte não é tão detalhada, ele criou o Lativerion, né? Criou o mundo de batalhas. E aí, mais para o final dessa edição, a própria Fundação Futuro, que foi incumbida de tentar encontrar onde estavam os vilões e heróis que vieram além do mundo de batalhas, né, do tempo anterior, eles começam também a investigar secretamente, né, a pedido da Valéria, esse lance de quem é a verdadeira fonte de poder do destino. E aí eles descobrem que tá, tipo, embaixo do castelo do destino, que seria aquela câmara onde tá o homem molecular, né? E aí a gente vê também alguns resquícios de pra onde foram parar aqueles personagens. Então, Ator foi pra Destinogard, Namor e o Pantera Negra acabaram juntos e foram pra Egíptia, né? Que é um território bem à parte, que não chegou a ter minissérie própria falando sobre isso, né? Mas teve algumas historinhas curtas, daquelas que até vem como vilim da própria minissérie principal. Capitã Marvel foi pro Baronato Sinistro. Cisne Negra acabou meio que cedendo a premissa dela de sempre ser uma personagem fiel a Destino, né? Fiel a Rabuma lá. Então ela acabou indo pra Doomstat, meio que mostrar subserviência a Destino. E por fim, a gente tem o Titã Louco, né, Thanos, indo parar além da muralha, né, além do escudo. Quem leu o Time Turn Out lembra que os Beyonders não é que eles fossem extremamente apelões, eles eram impossíveis de serem vencidos. Era aqueles caras que derrotavam o tribunal vivo no café da manhã, cara. Então tinha que ter uma boa explicação pra tentar mostrar como foi que vilões tão poderosos tinham sido derrotados em off, praticamente. E a forma como foi mostrado foi até inteligente. Eles foram derrotados pela própria arma deles. E como não há exatamente uma correlação temporal entre o que aconteceu em Guerras Secretas 1 no Universo Ultimate 66 com o que estava acontecendo com o Doutor Destino e o Doutor Estranho, não era exatamente simultâneo, então faz sentido que ainda tinham sobrado pedaços de universos para eles poderem sair remontando, porque, como os próprios personagens dizem, eles não podiam mais parar a destruição do multiverso que já estava em curso, mas eles podiam tentar sair salvando o que dava dos mundos de incursão. E é por isso também que sobrou, entre aspas, tão poucas coisas. Porque no próprio Time Turn Out eles contam que naquele momento lá na história, que a batalha entre o Doutor Destino, o Doutor Estranho, o Homem Molecular e os Beyonders, foi mais ou menos, tinha sobrado uns 22 mundos, alguma coisa assim. Então era muito pouco material que eles tinham pra sair salvando geral. Quanto a parte lá contando o que tá acontecendo com cada personagem, eu acho que eu ia gostar muito mais dos tie-ins que podiam sair disso aí do que de outras coisas. Porque, por exemplo, a gente estivia acompanhando tanto essa briga do Pantera Negra com o Namor, praticamente desde a primeira edição de Novos Vingadores, e vem isso nesse crescendo até Guerras Secretas, que o desenrolar ia ser bom que fosse mostrado, mas não tinha espaço na história. A história não era sobre os dois, era mais sobre o Quarteto Fantástico e o Doutor Destino, então não coube. E os outros personagens também, porque isso aí é até uma coisa que o Hickman, ele deve ter percebido mais ou menos nessa parte na história. Ele tinha colocado muitas peças no tabuleiro e agora era hora de sair tirando as que não eram importantes, porque vai ter personagem aí que ele vinha trabalhando desde o início de Novos Vingadores que desaparece numa cena. Nesse ponto eu concordo com você, porque teve tie-ins bem dispensáveis. Por exemplo, o caso da Capitã Marvel poderia ter sido aproveitado aqui com essa história dela ir parar no Baronato Sinistro. O território de Egíptia, que foi onde eles a princípio pararam, né, o Pantera e o Namor, não foi trabalhado decentemente em território em tie-in nenhum. Mas o grande problema é a quem dá essas histórias. O Hickman a gente viu que já estava um pouco até sobrecarregado, né? Era difícil deixar isso na mão de outros e fazer uma história mais cagada ainda, e ainda mais comprometer a dinâmica da história principal. Aí eu prefiro que não houvesse mesmo, entendeu? Assim, infelizmente é aquele negócio. Eu acho que o único cara que estava acompanhando o Hickman nas histórias dele direito, assim, em paralelo, era o Nick Spencer na Vingadores Mundiais. Mas o Nick Spencer eu não lembro de nenhum tie-in dele também. Não teve também, né? Não teve. E vamos combinar, né, que o Hickman tá no nível e o Spencer tá no outro. Mas dessa edição, o que me chamou mais atenção, mais ainda que a revelação do destino e tudo, de como ele chegou naquele ponto e tudo, o que mais me chamou atenção foi a questão da intriga palaciana. Porque se a situação do Retiro do destino começou a degringolar em campo aberto na última edição, nessa aqui começa a desmoronar no centro, no núcleo do poder dele. A família começa a desconfiar, ele é mal escarnecido pela fonte do poder dele. Então esse clima de que os dias dele estão contados, que tá todo mundo se voltando contra ele, é muito interessante. E eu também acho bem legal a maneira como o Paulo destacou, que ele vai tirando, o Hickman vai tirando as peças do tabuleiro, que elas não são, que não vão ser utilizadas. Assim, a edição 4 é uma edição épica por conta do clima de batalha, essa aqui é uma edição épica por conta do clima de tensão construído dentro do núcleo do poder do destino. Outro ponto que eu gostei bastante foi o diálogo, foi as cenas com o homem molecular, né? E esse lance mesmo da alimentação e tal, aí depois, mais pra frente, né? Tem o rei de bola, uma teoria e tal, mas é quase como se você chegasse ali. E o lance, acho que é quase mais ou menos isso, uma oferenda a um deus, né? Porque, na verdade, o cara que... O deus de verdade desse universo era o homem molecular, né? Ele precisava do destino, porque o destino era o cara, vamos dizer assim, com poder suficiente, né? Pra direcionar o poder do homem molecular para que fosse ser feitas as coisas, né? De certa forma, o homem molecular, por si só, ele não tinha capacidade de criação, né? Então aí você saca que esse lance da alimentação não é só um lance de tentar ser humano, mas é quase que um lance de uma oferenda. Ou seja, todo mundo que adentra naquele templo, e mais pra frente isso vai ser bem interessante a gente falar, tinha que trazer alguma oferenda pro cara. É, mas ninguém trazia, assim, né? Ninguém trazia, então, ou porque não sabiam que ele tava lá, né? Pra você ver. Ou porque o desprezavam. O cara era praticamente a força central daquele lugar, certo? Então, adentrar aquele lugar, você tinha que trazer alguma oferenda pro cara. Era um sinal de respeito. Não era nem só o fato da alimentação, mas era um sinal de respeito para com a divindade, né? Aquela questão do sacrifício e tal. Mais uma vez, o Hickman utilizando certos arquétipos clássicos com os personagens do universo Marvel, né? A sexta edição de Guerras Secretas, que a gente poderia dizer que já é a construção pro grande clímax, né? Alguns personagens, como vocês falaram aí, acabaram tendo um destino rápido, tipo A Próxima Meia-Noite e o Corvus Glaive, né? Foram simplesmente encontrados pela Fundação Futuro, presos. A própria Cisne Negra teve lugar ao lado do destino como serva, né? Ele até estava ajudando meio que a dedurar onde estavam os próprios comparsas deles, né? Mas aí essa edição aqui, basicamente, enquanto eles faziam isso, atendiam aos pedidos do destino, mostra que a Fundação Futuro estava meio que duvidando do próprio Deus, né? Meio que encabeçado pela própria figura da Valéria Richards. É tanto que quando os Reed Richards, né? Pedem para os dois Homens-Aranhas investigarem onde estaria a fonte de poder do Doutor Destino, a Valéria topa com eles e meio que permite, ela até mostra como entrar na câmara do homem molecular. E curiosamente, como a gente tava discutindo essa coisa de ofertar uma comida a ele, né, um sinal de bom grado, a figura do Homem-Aranha é característica pro seu amigão da vizinhança. Mas nesse caso foi até meio esquisito, estranho, né, o próprio Peter Parker zoa com isso, mas o Warren Reese, quando pede algum alimento pra eles, né, comida, o Miles Morales tira um sanduíche, que tá meio que no bolso da calça dele, 8 anos já, né? E dá pra ele um sanduíche. Mas aquilo não importava pro homem molecular, foi apenas o ato, né? O que ele tá se alimentando ali é de moléculas, meio que ele se desfaz do corpo dele, não interessa. Mas o lance é que os dois Reeds estão começando a planejar, né? Encontrar pontos fracos do Doutor Destino pra saber como contra-atacar. Curiosamente, a versão Ultimate do Reed já aponta que a sua versão meio-meia tem a fraqueza, que a fraqueza gira em torno da família, né? Que é uma coisa que a versão Ultimate negou de imediato, que é aquele contraste que a gente já falou mais de uma vez, sobre o que mantém o Reed Richards como herói mesmo, né, que seria o entorno ao lado da sua família, coisa que a Ultimate não teve e acabou virando o que virou. E o mundo de batalhas começa a se desfazer, digamos assim, na sua harmonia. Surge a tal figura do Profeta, né, que é uma figura mascarada. Eu vou até adiantar aqui, mais pra frente ela acaba se revelando como sendo o irmão do Raio Negro, né, o Maximus, que é um dos caras que veio com a Cabala, e que já tem todo aquele perfil de ser conspirador, né? Conspiração contra reinados e Maximus tem tudo a ver. E o destino começa meio que a juntar as pessoas mais fiéis dos seus baronatos, né, dos seus domínios, pra fechar o cerco contra essas rebeliões que tomam conta de Latverion, né? Mal sabia ele, por exemplo, que o Barão Sinistro já estava aliado com uma das pessoas que estava conspirando contra ele, né? Que é a Capitã Marvel. Inclusive, não sei como, né, não detalhou aqui, mas ela praticamente botou o Sinistro nos eixos, né? Ele não tinha nem chance, assim, de dizer algo contra. Completamente dominado o Barão. E no finalzinho aqui dessa história, acho que é importante até ressaltar, é que mesmo morto, o Estranho deixou um brinde pra... No caso, o T'Challa e o Namor, né? Depois de eles viajarem longo tempo pelo Egito, chegaram até a ilha de Agamotto e encontraram tanto um portal da coragem, né? Que seria um mecanismo que o Mago Supremo criou para criar portal de transportar eles para onde eles quisessem no reino, no mundo de batalhas. Deixou uma manopla do infinito completinha para eles fazerem o que quiserem. E por fim, essa história meio que fecha com uma recontagem, né? Uma maneira diferente de contar como surgiu o Quarteto Fantástico daquela realidade. Só que trocou o Senhor Fantástico pelo Dr. Storm. Mudou algumas coisas e traz no finalzinho, após uma conversa assim, inspiradora entre o Thanos e o Escudo, né? Ele reergue o Coisa, né? A gente descobre que boa parte da muralha, um grande trecho da muralha, era o Coisa. Essa parte ficou aquela coisa meio obscura, assim, meio simbólica, né? Não dá pra entender o quão vinculado Coisa era com a muralha, mas ele se ergue e aí quebra aquela barreira e já bota toda a Latveria a perigo, né? Porque ali ele liberou o zumbi, liberou o trono, liberou a aniquilação, enfim. Eu acho que o título dela é meio uma síntese do que foram essas guerras secretas. Que o Hickman coloca, nós nos levantamos somente para que possamos derrubá-los. E é basicamente isso aí. O destino foi alçado só para que a gente, a audiência, o público leitor, pudesse ver a derrocada dele. Isso é meio um comentário meio meta do Hickman sobre o que é a indústria do entretenimento e tudo. E a gente sempre tem uma pessoa alçada à posição de sucesso para ter uma peripécia e derrubado. Então aí a gente começa a ver essa derrocada explícita do destino. Eu gosto especialmente dessa sequência do testamento do Doutor Estranho, principalmente porque ela aproxima o Namor e o Pantera Negra, que foram assim dois dos personagens principais do Randall Hickman. E eles aí são forçados a trabalhar juntos contra o destino. E também, eu acho interessante a sequência do Ultimate Reed com o Reed tradicional, porque isso aí evoca lá o Quarteto Fantástico do Hickman. É bem aquela contraposição dos Reeds, do que torna o Reed meio-meia diferente dos demais, que aí contrapõe um homem que se dedicou à ciência pura e aliás, a omissão grande naquele arco dos conselhos do Reed, que a gente já até discutiu no outro Illuminata, foi justamente o Reed Ultimate. E aí o Hickman tem a chance de trabalhar, ele basicamente fecha esse plot. E é interessante porque a edição 6 serve basicamente também para poder trazer o Reed pro centro do tabuleiro. Porque aí vai ficar escancarado, a partir da sexta edição, com essa sequência e com o segmento lá da Valéria Fundação Futuro, que Guerras Secretas é um gibi do Quarteto Fantástico. Apesar de ter nascido, na verdade já era para ter acontecido no ramo do Hickman e Quarteto Fantástico, mas aí já é outra história. Mas, apesar de ter nascido de Vingadores, é fundamentalmente um gibi do Quarteto Fantástico. E aí, ao posicionar o Reed no centro do tabuleiro, ele escancara isso. Porque quando você vê quem é importante no gibi, é o Reed, a família dele, o Destino, os coadjuvantes que nasceram na revista do Quarteto, que é a Pantera Negra, o Namor, que também foi parte fundamental do Quarteto Fantástico em toda a sua existência. E aí você tem o Coisa também voltando no final da edição, numa cena bem emblemática, que é a muralha se rompendo. Então, assim, ela serve muito bem como uma preparação do último ato, que vão ser as edições 7 pra frente. E o Hickman finaliza muito bem esses temas que ele quer tanto trabalhar e traz a volta pro cerne do que ele quer. Então é uma edição muito interessante desse ponto de vista. Fica agora escancarado o que é essa história, né? Uma história do Quarteto Fantástico. Eu diria mais, acho que é a grande homenagem ou pelo menos a homenagem final ao Quarteto Fantástico. Foi todo aquele desenvolvimento na revista dos Vingadores, mas realmente, tudo começou lá em Quarteto Fantástico dele, e agora ele tá fechando, né? Aí destacar realmente, né, vendo novamente Namor e T'Challa trabalhando novamente juntos, né? Inclusive, acho que uma parte muito boa é quando eles encontram a manopla, né? Aí o T'Challa olha assim pro Namor, né? E aí ele fala, não, se você me entregar isso, vai dar merda. Então fica com você, que você é o mais indicado pra usar essa jossa. Cara, desenho do Hibik, na hora que o T'Challa olha pra manopla, cara, é impagável. Que, não, que sim, os olhos transcendem a máscara, cara, é impressionante. Vale ressaltar que as joias foi um recurso que eles usaram e tava dada como desaparecida. E aparecem, tipo, prontinha pra eles lá, né? Estavam praticamente destruídas, né? As joias, né? Depois daquele evento lá em... Sim. Em Novos Vingadores. O outro ponto, cara, que eu queria destacar é como a Capitã Marvel, ela conseguiu tão rapidamente, né, sobrepujar o Sinistro, né? E, cara, a sensação que passa é que rolou ali uma relação meio sadomaso, cara. O Sinistro precisava de uma dominatrix. Não foi você só que teve essa impressão, não. Ficou esquisito, que o Sinistro apanha pra caceta e fica... vamos fazer uma safadeza. Ah, mas então, o Sinistro é um personagem que é fundamentalmente fetichista mesmo, né? Então faz sentido. Exatamente. Rolar um negócio desse exatamente. Tipo. Isso aí escancarou que o Hickman, ele quer escrever uma história com o Sinistro, cara. Porque foi o dos Barões, foi o cara que ele mais desenvolveu. O Hickman é grande fã da franquia Mutante. Ele falou que já tem um plot em 12 ou 24 edições. Um dia vai. Um dia vai, só que dependendo dos fãs, ele não vai querer não, velho. Ah, mas você concorda comigo que os fãs vão chiar de qualquer jeito. Então antes chiar com o Hickman, que chiar com o Guggen. Que pelo menos alguém sai feliz daí. Aí mais uma cena que eu achei que também ficou pra mim, foi marcante. É a cena do cara lá dando sanduíche, né? Meu, pro outro cara. Não, como é que você tem o sanduíche? Ah, pô, eu sou um garoto, eu tenho que comer pra caramba, não sei o que e tal. E cara, mas aquilo ali foi uma peça-chave pro futuro, né? O Miles ter aquela oferenda daquele momento que é meio que selou não só o destino dele, né? Mas o destino de todos os agregados do Miles Morales, né? É bem o que vocês já disseram mesmo. Primeiro que isso é uma história do Quarteto Fantástico, não tem como disfarçar isso. E era, tipo, a principal história da Marvel era a história do Quarteto Fantástico com o principal desenhista, o principal roteirista, numa época que o fandom tava gritando boicote, boicote, sendo que a revista foi cancelada também porque quase ninguém comprava a revista. A verdade era essa. Teve baixas vendas também. Não tem como salvar uma revista que tava lá embaixo. O legal mesmo, além de essa história do Quarteto, é o fato da gente sair vendo como é que seria o Hickman escrevendo outros personagens. Porque a gente já sabia como é que ia ser ele escrevendo Peter. Aí vendo ele escrevendo Peter e o Miles, eu quero ver esse cara na franquia do Homem-Aranha quando o Dan Slott sair. Agora, a única coisa que eu ia comentar também é que aquela parte lá do Ultimate Reed com o Reed 66 é que duas coisas. Primeiro, não tinha como o Ultimate Reed estar no conselho do Reeds, porque, se eu não me engano, naquela época que foi lançada a história do conselho dos Reeds, o Ultimate Reed ainda era bonzinho, ainda era a época do Ultimato, então não tinha como encaixar ele direito lá. E ainda tava aquela proibição editorial de juntar o universo Ultimate com o universo 66. Agora, se você for pegar também a história lá deles dois conversando, também é uma continuação da evolução do personagem que tava já tendo desde a época do run dele do Supremos. Porque o que o Rickman fez praticamente foi pegar o Ultimate Reed que ele tinha criado e ignorar praticamente todo o que tinham feito com ele, que cara, entre o run dele e Time Zero Watch fizeram muita merda com o personagem, até tentaram transformar ele num anti-herói, e a cicatriz dele ficava variando de tamanho, então pularam isso e o cara voltou a ser mais ou menos o que ele era lá naquela parte. Ele era aquele cara da ciência pela ciência, que tinha mais planos mirabolantes que o Cebolinha e queria ver o que ia acontecer. Aí tá lá, o tabuleiro tá no jogo, agora tem que ver como é que a história continua. E o personagem do Reed Ultimate é bom demais pra ter parado por aqui, né? Eu tô curioso pra ver, não li ainda, mas muito curioso pra ver como é que vão aproveitar ele no futuro. Mas voltando pra minissérie aqui, como falou o Henrique, a partir da 7, né? A 7, 8, 9 é uma corrida só, a gente podia até falar de uma vez só aqui, porque é já toda a rebelião, todo o plano dos heróis, também em paralelo o plano de alguns vilões, querendo derrubar Destino, né? Então, é revelado quem é o tal profeta, quem é o tal cara que tá juntando uma legião de pessoas insatisfeitas ao redor dos vários domínios e lutar contra Destino. Ele é o Maximus, né? E Destino, obviamente, já colocou pelo menos seus 4 barões fiéis contra ele. Então a gente vê a rainha dos duendes, né? A Madeleine Prior com os duendes, rechaçando as forças dele. Em determinado momento, também lá tá o Sinistro, a princípio funcionando como uma força a favor do Doom, só que em determinado momento a Capitã Marvel se ergue contra a Madeleine Prior, e aí mostra que tem uma, aquela traição ao lado do Baronato Sinistro. Entre as forças do Apocalipse, né, tem o seu filho lá, o, aqui eu não sei se mais chama de Holocausto, o que é que tá chamando. É revelado, aí é um, tem um pouco de ligação com o final do Time do Thor, né, é revelado que tá tendo lá no salão em Doomsguard, parte do, da tropa Thor tá questionando a, o destino como Deus, então há um conflito lá, um cisma entre os deuses do trovão, então parte vão servir a destino, parte vão lutar contra, né, vão tentar brigar pra derrubar as forças de destino. Então é uma coisa tá bem feia lá pro Doom. O maestro aparece com um aeroporto aviões gigante, meio que deu uma passadinha lá no Gama Mundo, arrecadou o que tinha daquela galera gama radiada lá e jogou no meio do campo de batalha, desce o que desce, né? Por fim, a gente vê, a gente sabe que o T'Challa e o Reed Richards estão combinando um ataque em conjunto, e o T'Challa meio que derruba uma parte da muralha, usa os poderes totêmicos dele de Rei dos Desmortos, né? Aquele que comanda o Senhor da Necrópole, né? O da de Wakanda, e meio que os mortos se agacham, né? Meio que obedecem a ele, abre-se aquele portal da coragem e vai aquela horda de zumbi atrás dele pra brigar contra o destino, né? Então as coisas nas próximas edições vão muito rápido, né? E eu queria ressaltar o seguinte, nas edições brasileiras, a Panini aproveitou muita das páginas extras, já que ela tem que fechar os encadernados de sempre de 4 em 4, né? Múltiplos de 4 no grupo. E ela colocou algumas edições que saíam ou em Secret War Journal ou em Secret Wars War Zones, né? E aí você vê alguns territórios que são um pouquinho trabalhados em outras revistas, melhor trabalhados aqui. Então você vê um pouco de Egípcia em uma edição. Nessa aqui da 7, você vê a versão da Gavião Arqueira da Inglaterra do Rei James. Tem outra que trabalha muralha. Enfim, é, eu acho que foi um bom complemento pra fechar a revista no número de páginas ideais que tem que ser aqui no Brasil com isso aqui. Vai começar a porradaria, ele já começa a se livrar de aí alguns personagens de forma bem rápida aí. O Maximus limado, sei lá, tipo, eu não entendi direito o que que ele aconteceu ali com ele, se era a galera da Madeline. O Senhor é Sinistro. Lá, mata. Era, o Senhor Sinistro, toda vez que ele abre a boca, ele rouba a cena, realmente, é, dá pra querer ver que provavelmente deve ser o vilão do plot do Rickman pros X-Men. Ainda tem aquele ataque maluco do tipo, a raiva dele da Madeline era da roupa cafona. Aquilo foi muito bizarro. É, além de tudo isso aí, só mesmo a parte lá do final dos zumbis, que a gente vê o destino do Jaime da segunda edição, que se transforma lá no zumbi. Finalmente a gente vê, depois de ter visto, sei lá, desde a época do Quarteto Fantástico, a gente sempre falando do Pantera Negra simbolicamente como o Rei dos Mortos, a gente vê ele lá comandando os mortos. Até o Namor, ele zoa um pouco com isso, dizendo, cara, tu fica nessa de Rei dos Mortos o tempo todo, mas o que a gente vai fazer aqui mesmo? Só sacando essa cena do T'Challa, ela faz lembrar um pouco aquela cena do Senhor dos Anéis, né? Quando o Aragorn chama aquele monte lá dos espíritos, lá dos reis mortos, né, na batalha final, né? Essa cena é muito boa, né? Porque tem lá um cara que começa lá a questionar, lá, não, mas não sei o quê. Aí vai lá o Namor, taca uma lança e fala assim, e aí, vocês vão seguir o seu rei ou não? Aí, glória e honra! Glória e honra! Glória e honra! Pô, aquela cena ficou sensacional, né? De novo, o Rick mantém aí a chance de trabalhar o que ele gosta, que é, são esses reis e líderes e homens em conflito. É, e é basicamente, desde São Sérgio, a 9 é isso, prolongado. Essa aí do T'Challa com o Namor eu ia destacar, porque é uma cena extremamente épica, inclusive é a minha terceira sequência favorita do Hickman, que é muito boa essa, o seu rei demanda uma resposta. Bom, aí a 8, continuando, temos agora uma meio que uma missão suicida furtiva no meio daquela confusão toda que tá rolando. O Senhor das Estrelas, meio que a missão nessa história toda, foi pilotar a nave que ia levar os dois Reed Richards pra dentro do Castelo do Destino, pra eles conseguirem localizar a fonte de força do doutor, né, do Victor Von Doom. Nesse meio tempo, chega o Coisa, né, o Coisa gigante, meio que sai quebrando tudo, sai arrebentando Maestro, Thor, Apocalipse, por aí vai, e quem vai de encontro contra ele é o Galactus, na verdade Franklin Richards comandando o Galactus, né, é aquela versão do Baby Commando, naquele joguinho do Capitão Comando, sabe, ele controlando o Galactus gigante pra guerrear contra o Ben Grimm, e eles ficam se arrebentando, toma atenção de todo mundo. E lá no castelo, os dois Reeds, enquanto eles somem pelos corredores pra tentar achar a câmara onde tá o homem molecular, surge a Cisne Negra, meio que pra bater no Senhor das Estrelas. Era uma briga desigual, né? Só que aí, de forma surpreendente, e aqui me surpreendeu pra caramba, acho que foi uma das cenas que mais me pegou de surpresa, foi que o Senhor das Estrelas não tava sozinho nessa. A todo momento você via nas páginas do decorrer da história ele segurando um palitinho de dente. Só que esse palitinho de dente era o último resquício que tinha sobrado do Groot. Então quando ele finca isso na terra ali perto do castelo, cresce um Groot gigante e ele é o responsável por praticamente detonar o castelo de Doomstat completinho, assim. E aí, mais pra frente, outro grande opositor ali de destino era o Thanos. Ele tava comandando a Horda de Aniquilação, né? Duvidou da divindade de Victor Von Doom, né? Toda hora satirizando, ironizando. E aí Von Doom mostra que veio, usa a mão dele pra perfurar o corpo de Thanos e agarra o esqueleto, a coluna dele, e puxa pra fora e mata o Titã de uma vez só, né? Fatality. É, pois é, né? Meio Mortal Kombat. E aí sim, finalmente chega, atravessando o Portal da Coragem, todos os zumbis comandados pelo Pantera Negra, que junto dele tá o Namor, né? Pantera Negra, lembrando mais uma vez que tava com a Manopla do Infinito. Mais uma revista também que é continuação de batalhas, só destacando um monte de cena épica aqui no decorrer dessa história. Essa oitava edição é uma cena épica atrás da outra, e algumas engraçadas demais, porque praticamente a gente vê o Terrax, ele quer ser o servo fiel do Galactus desde a edição 3 de Novos Vingadores. O objetivo dele era esse, tipo, o cara, ele foi preso de bobeira lá pelos Illuminati. Aí chega no final lá, Galactus, eu quero ser seu servo de novo, ploft. O Frank nem tava vendo o que tava acontecendo ali, e se pisou na barata. Aí tem o Thanos, cara, porque o Thanos eu não entendi até agora que merda que ele foi querer fazer nessa história. Porque parecia o tempo todo que ele tinha um plano. Ele tinha um plano, porque ele é o Thanos, ele é o cara mais inteligente um dos caras mais inteligentes do universo. Ele é o Batman. Mas ele não tinha um upgrade de Starling aí, né? Aí mais uma vez cagaram com o Thanos. Pois é, cara, porque tipo, a única forma de tentar salvar o Thanos nessa história é que ele tava no plano dos dois Reeds e ele tava querendo distrair o destino, cara. Porque se ele já teve a manopla do infinito, você sabe como é ser um deus, ele nem ia chegar pra um cara onipotente, eu sou o Thanos, eu aqui, o meu crachá de cara fodão, eu vou derrotar você na carteirada. Porque não fez o menor sentido, cara. Aquele fatality ali foi merecido, porque o cara foi na cara e da coragem. Ele foi no papinho. Aquilo me indigna, cara. Aquilo não é o Thanos. É, de resto, realmente tinha uma porrada de personagens que não sabia o que fazer. O Coisa teve aquela ascensão foda na edição anterior pra chegar nessa edição, levar um soco e morrer. Ele só fez destruir lá. Ele se entregou, né? Quando ele descobriu que tava lutando contra o Franklin, ele se entregou. Desde a edição passada tá morrendo gente, como que morre sei lá o quê? E, sei lá, essa cena lá do Groot se transformando na árvore do mundo também foi legal. Só que aquele negócio, tipo, você vai botar o Groot pra enfrentar o Galactus, assim, tipo, o pobre do Groot vai virar Baby Groot de novo. O cerco tá fechando pro Doutor Destino. O mundo acabando e ele lá esperando pra ver o que ia acontecer. Só foi se preocupar mesmo entrar na batalha quando o Thanos apareceu. E você não sabe mais nem quem tá do lado dele ali naquela batalha. Porque tá, na prática tá todo mundo contra ele. É, os cada Thor, um com sua agenda, mas contra o Destino. E escondido em algum canto ali tá o pessoal do Ultimate do meio do Doutor Destino. Porque eles eram irrelevantes, então todos morreram rapidamente. Essa edição 8 realmente assim é clímax atrás de clímax. É muito intenso mesmo. Eu gosto bastante dessa sequência do palito de dente do Star-Lord. Eu acho muito legal isso aí. Agora, sobre a cena do Thanos, eu vou ser sincero que eu nunca gostei do Thanos, na verdade, não gosto de Jim Starlin. Eu acho... Ave Maria, tchau. Derruba o Henrique aqui. Como assim? Vamos derrubar o Henrique do podcast. Inclusive, eu defendo que os dois melhores escritores do Thanos, os três melhores, na verdade, foram o Dan Jurgens, DNA e o Hickman. Maria. Então, o Hickman aí tá provando que é um excelente escritor do Thanos. Deus me livre, Hickman. Mas tudo bem, vai, terminei. Essa sequência é muito boa porque eu interpretei de uma maneira um pouco diferente, em dois níveis, na verdade. Primeiro, eu encarei isso aí como uma homenagem do Hickman a Infinity Gauntlet, porque quando você para pra pensar, essa sequência do Thanos indo encarar o destino é bem parecida com o Capitão América indo encarar o Thanos na mini original. Basicamente a mesma coisa, os dois estavam diante de um poder infinito e escolheram não se ajoelhar. O Thanos por orgulho e o Capitão América por princípios, mas as sequências são razoavelmente equivalentes. E também o Thanos por essa vibe meio niilista, meio cortejar com a morte, eu não acho que realmente ele estava ligando muito se ia morrer ou não ali. Ele estava mais interessado em provar o ponto dele pro Doom e desdenhar. Inclusive é muito bom porque o Hickman usa esse senso de humor meio deturpado do Thanos, quando ele fala aí que ele não tem uma manopla do infinito, mas ele ainda continua sendo Thanos e pro Doom isso é suficiente. Então é uma sequência que eu gosto muito, na verdade. Ela é épica e funciona pra mim. Agora, pros fãs de Thanos e de Starling, eu já não sei. Eu gosto bastante da trilogia do infinito, eu gosto bastante de Jim Starlin. Eu acho que o Thanos de Jim Starlin é o Thanos de verdade. Mas, cara, naquele ritmo da batalha, eu acho que aquela cena cai bem. Se você analisar no conjunto das sequências, das sequências de ações, eu acho que fica bem legal mesmo. Eu achei que, dentro do quadro de sequência, é um quadro de sequências, de certas ironias mesmo, né? Então é o Terrax sendo esmagado, o Thanos falando eu sou o Thanos, não sei o quê, eu já tive a manopla do infinito, e o Doom fala, você está com a manopla do infinito? Claro que não, mas eu sou o Thanos, Relendo aqui, eu tô vendo que o destino ofereceu um território pra Thanos. Aí Thanos falou assim, tá zoando? Eu é que devia te oferecer coisas. Tipo o ego do Thanos estava lá em cima, né? Doidão. O Hickman tem pontos isolados que não podem não ser muito bons. Aliás, ele tem pontos isolados que às vezes são errados. Mas se você pega e analisa ele dentro de todo um contexto de história, faz sentido e fica bom. Então essas sequências, ações que aparentemente, se você falar elas de forma isolada, elas parecem muito ruim mesmo. Mas dentro de um conjunto, acho que elas funcionam muito bem. Vale ressaltar aqui pro leitor que essa edição 9 aqui, ela é praticamente um extra. Ela tava fora dos planos, né? A Guerras Secretas originais iam ser 8 edições. O Hickman achou que, veja que é uma edição dupla na edição 8, ele ia estender mais a 9 e acabou sendo a 9 a dupla, né? Ou seja, ele acabou esticando mais o potencial da saga. E foi uma decisão muito bem acertada. Apesar de, como a gente viu aqui, ser praticamente a mesma sequência de batalhas, foi uma maneira dele conseguir valorizar alguns heróis que estavam ali naquele tabuleiro montado e que precisavam ter motivações dignas, né? E um deles certamente era o Pantera Negra com o Namor. Mesmo que a todo momento estava bem claro isso, que eles eram um despiste para destino não perceber o que os Reed Richards estavam fazendo no subsolo do seu castelo, gerou umas sequências de batalha muito, muito boas. Pantera Negra tava com a manopla do infinito aqui, e Destino, a princípio, meio que subestimou ele, né? E depois se arrependeu e falou, peraí, doeu agora, né? Você me atingiu, então não vou mais brincar com você como se fosse café com leite, não. A coisa vai ser pra valer mesmo. E conseguiu alguns momentos, marcantes, até o momento que o Destino percebeu, peraí, tem uma coisa errada. Eu tava todo momento enganando você. Na verdade, você vai ser derrotado agora, porque o Reed Richards já tá provavelmente nesse momento na sua fonte de poder. Então, aí vamos pro palco principal, né? Que tem o Reed Richards lá, encontrando mais uma vez a Susan e a Valéria. E a Valéria dando o benefício da dúvida de que tudo que foi criado por Destino ali pode ter sido uma grande mentira, né? E falando pra mãe dele, peraí, não. Mas eu também tô começando a duvidar e acreditar na história desses caras aí que se dizem meus pais, né? No caso, o Reed e o pai dela, né? O meio-meia. Então, lá na câmara, uma vez que eles entram lá no local onde fica o homem molecular, primeiro, tem uma cena que era mais que esperada, que era uma traição da versão Ultimate, né? Meio que já supondo que o Reed meio-meia era fraco demais pra ter aquele poder, por aí vai. Usa uma arma secreta lá, vai evoluir o Reed Richards, só que ele não é aceito pelo homem molecular. Então, o homem molecular desfaz ele, né? E aí, quando o Destino finalmente sai daquele campo de batalha e entra na câmara do homem molecular pra impedir o Reed, acontece algo inusitado, né? O Destino chega lá, mais uma vez cobra dele, trouxe alguma coisa pra eu comer, ele disse que não. O Reed Richard trouxe, também não. Então sabe de uma coisa? Nenhum vai ter meu poder. Agora vocês são dois iguais, se virem, que vê isso melhor. E aí começa uma batalha daquelas clássicas entre Destino e o Senhor Fantástico, né? No mano a mano mesmo. Só que talvez o ponto máximo desse combate é o momento em que o Reed faz o Destino confessar de que se por acaso em algum momento tiver se caído na mão do Reed Richards o ato de refazer os mundos, o Destino aceita, né? Diz, eu tenho raiva porque você talvez fizesse melhor do que eu, né? Aquele recalque que o Dr. Destino tem do arqui-inimigo dele, né? Do Reed. Eu vi isso de uma maneira diferente. Não tem como você entender outra coisa. Ele, na verdade, ele estava se sacrificando pra salvar o multiverso. Porque ele sabia que a solução dele era falha. Então, ele fez a solução pra salvar o multiverso. Ele ia pegar o poder. Alienações à parte do Paulo, o Molecular meio que compra aquela confissão do Dr. Destino, mesmo que tenha sido um momento de sim de raiva, e diz, beleza, se o Reed faria melhor, então que o poder vá para ele. Então, um mundo de batalhas é desfeito nesse momento, desfragmentado, aí entra um monte de subjetividade, né, já que as realidades vão começar a se desfazer e realmente virar mundos independentes. A gente vê que o T'Challa, em algum momento, ele pega a joia do tempo, e provavelmente ele usa essa joia pra, de alguma maneira, modificar aquele passado logo no começo do run dos Vingadores, em que futuros astronautas que ele iam pro espaço, né, pra Wakanda, ele mesmo que não morrem, né, ele altera esse pequeno ponto da realidade. Tem muita gente que fica naquela dúvida, tipo assim, mas não, quer dizer, as guerras secretas não ocorreram? É claro que elas ocorreram, né, tudo aquilo que ocorreu naquele passado, naquela linha temporal, ocorreu. Só que quando aquela coisa se conserta, em alguns momentos, aquela nova terra que vai surgir, esses personagens ficaram vivos, né? Depois a gente descobre que mais outros também ficaram, né? Não foram só esses que voltaram à vida, não. Tem o lance também do Miles Morales agora ser parte do universo 616, e como um presente que o Homem Molecular cedeu a ele, né? Porque ele foi o único que trouxe comida pra ele. Tem noção aqui que a mãe dele tá viva, né? Na verdade, se você olhar o fim do multiverso, que foi escrito pelo Bendis, né? Aparece realmente a mãe dele, né? Foi um presente que o Molecular deixou pra ele. E por fim, aí entra uma reconstrução subjetiva de como se refeitas as novas realidades, né, ou consertadas as antigas realidades, é que agora, em vez de ser os Beyonders, a Família Fantástica, mais a Fundação Futuro, é que modelam essas novas realidades, né, pegando o princípio criador do Frank Richards, que sempre foi um menino que era um alterador de realidades, né, ele tinha aquele pressuposto de ter criado a Terra dos Heróis Renascem, e usando o poder do Homem Molecular, e tipo, a capacidade do pai dele, parece que o pai dele agora virou um guia do poder do Homem Molecular. Então, um criava pelo uso da mente dele, o outro dava forma a essa terra, e aí, usando aqueles poderes elásticos dele, ele lançava isso para um contínuo espaço temporal multiversal, e sim, para bem longe, e criava, assim, novas realidades, né? E cada nova realidade daquela tinha também um novo Homem Molecular, que dessa vez talvez tivesse uma função diferente. Em vez de ser uma bomba relógio para aquelas novas realidades, ele seria tipo uma âncora que uniria uma a outra, uma coisa assim. Ou pode ser uma bomba quando o Reed se entediar. E aí temos o fim de Guerras Secretas, né? A gente, daqui a pouco eu vou comentar realmente o final, mas assim, como plot último mesmo, é que a gente tem uma revelação que o Victor Von Doom, no universo regular agora, ao tirar a máscara, ele tem um rosto perfeito. E parece estar feliz, né? A última narrativa do Hickman nessa história é, em vez de dizer que as coisas simplesmente morrem, a partir de agora elas já começam a viver. Se o multiverso em algum momento estava se retraindo, né? Tava entrando em implosão, a partir dessa saga agora, o universo Marvel vai estar expandindo, vai estar se recriando cada vez mais. Seria uma nova história ser reescrita nessa Marvel que virá, né? É sensacional como que o Hickman foi cada vez mais restringindo o foco da narrativa dele. O negócio começou com um escopo multiversal, depois foi se restringindo com a história do Quarteto Fantástico, e acaba como um duelo pessoal entre o Reed e o Doom. Como deveria ser, na verdade, que o conflito máximo do Quarteto é um conflito de ideias entre os dois. Então, toda aquela sequência da batalha, que foi muito mais, assim, de concepções deles, que física, na verdade, os dois contrapõem bem a visão de mundo deles. Com esse fatalismo do Doom, com essa incapacidade, que o Reed, na verdade, pela primeira vez ali, ele entende o Doom. Apesar de ele conhecer o Doom há 20 anos, a primeira vez que ele entendeu foi ali. Que o Doom tem um medo de rejeição e tem um medo de ficar só tão grande que ele aprisiona tudo ao redor dele. Assim, desde o que ele fez no Battlewatch foi isso. Foi pegar o fragmento da criação e aprisionar tudo. Ao mesmo tempo, o Doom também enxergou o Richard. Com essa questão de que ele pode, que ele sempre acha que ele pode fazer algo melhor, que ele pode evoluir. E um ponto principal, que é uma sequência brilhante do Hickman, é essa concessão que o Doom faz pro Richard. Que sim, de fato, ele poderia fazer algo melhor. E aí ele mora ao fim da jornada do Doom, na verdade, nas Guerras Secretas, que ele se aceita fundamentalmente como alguém fraco, como alguém imperfeito, e reconhece que, na verdade, o Richard faria melhor isso mesmo. Então é um negócio brilhante. O Hickman conclui muito bem essa exploração psicológica que ele fez do destino ao longo de todas as 9 edições. E assim, pra provar que ele também não tem um lado emotivo, a sequência do prêmio que o Homem Molecular dá pro Miles é muito boa, é tocante aquilo ali, na verdade, por conta de um hambúrguer. Ele tem pelo menos assim o fiato da vida normal que ele tinha. E agora, pra concluir, voltando lá no que eu falei na primeira edição, que aquele solilóquio do Doom casava muito bem com o solilóquio do Richards no final dessa edição, que é basicamente essa conclusão dessa jornada de ideias. Que se pro Richards, no começo, tudo morria, agora tudo vive. Ele vê uma possibilidade de evolução. E aí entra bem na onda do Hickman ser um escritor assim, fundamentalmente otimista. Apesar dessas obras dele ter um tom catastrófico, apocalíptico, no fundo ele acredita realmente que você tem margem para melhorar, margem para expandir, e é o que a Fundação Futuro falava, por exemplo. E nesse tudo vive, nesse destino aceitando uma nova vida, começando uma vida nova, ele prova isso, que as histórias nunca terminam, que elas sempre têm curtição, elas sempre vão crescer, vão se expandir. E também, para concluir, eu acho bastante interessante como o universo Marvel tradicional começou com o Quarteto Fantástico, e nesse novo universo Marvel nós temos o Quarteto Fantástico alçado à posição de Deus, o que é nada mais justo, porque se o universo Marvel antigo começou com eles, o novo também começa. Pois é, eu acho uma boa homenagem. Apesar de muita gente ter chiado, falado do boicote, falado, não é nada disso, o Gibi não vendia, mas foi reconhecida a homenagem dos personagens, a importância dos personagens, eles foram alçados a um patamar muito bom, e é um patamar coerente com essa noção de Imaginautas, de exploradores deles, é uma coisa bem, bem coerente com todo o histórico da equipe. Então assim, eu achei essa uma sacada brilhante, fiquei feliz com esse status quo, na verdade. Então essa edição 9 é só vitórias, no fim das contas. Vai, Felga. Aqui fecha o ciclo, né? Eu acho que a edição 9 não fecha só o ciclo de Guerras Secretas, como acho que fecha o ciclo desde aquilo que ele começou no Quarteto Fantástico dele, né? Foi a minha visão, quando o T'Challa pega a Gema do Tempo, né? A Joia do Tempo, e volta exatamente para onde começou Novos Vingadores, né? Ele volta exatamente para aquele ponto em que ele começa a falar pros novos lá, do futuro e tal. Só que dessa vez o futuro acontece, né? Não tem a invasão a incursão da primeira, aquela que teria sido a primeira incursão, que resultou na morte, né, daqueles 3 jovens, né? Dessa vez os 3 jovens puderam contemplar e ver como seria o futuro. Ou seja, é aquela história, saímos do tudo morre para chegarmos no tudo vive, né? O fim e o começo de um novo ciclo, né? Voltando àquela história, mais uma vez, como era importante a questão pode parecer bobo, né? A história de dar um alimento pro Homem Molecular, mas é a história da divindade. Nem Doom e nem Reed a princípio trataram bem a divindade, por isso que vocês estão iguais. Eu não vou ceder meu poder pra vocês. Apesar de o cara ser extremamente doido, a gente chegou à conclusão, não é que o Homem Molecular seja extremamente doido, talvez ele seja o cara mais doido do planeta. Ou seja, ele consegue entender como a coisa funciona de uma maneira que nós, pobres mortais, não conseguimos, né? Por isso que ele é taxado de louco, é porque ele tem um negócio que tá acima da compreensão humana. E essa parte, né, o final, mais do que uma luta corporal, é uma luta de ideias ali. E acaba prevalecendo, o Reed poderia realmente criar algo melhor. E pra fechar, passando-se os 8 meses, né, você vê, vamos dizer assim, o universo Marvel voltar à normalidade. A normalidade que é dentro dos padrões do universo Marvel, né? A grande jogada para você encerrar um ciclo de ódio do próprio Doom, de talvez todo esse complexo que ele tenha e tal, foi o que? Ao final, fazer aquilo que talvez ele não conseguiria por si próprio, né? Acho que foi uma sacada do Reed. Ou do próprio Homem Molecular, ele voltar a ter o rosto normal. É cheio de simbolismos. E assim, fecha um ciclo que eu acho que foi sensacional nesse período do universo Marvel. Vocês estão falando tão bem do Reed que acho que o Paulo tá entalado aqui. Qual é a tua versão pra esse final, Paulo Meira? Não, é que eu acho que vocês não entenderam direito o final da história. Vou tentar explicar o que foi que eu entendi. Ali naquela discussão do Reed com o Destino, ele percebeu que o Reed, ele é um incompetente burro. Só que, na verdade, ele não ia fazer aquilo sozinho. Ele ia usar a Fundação Futura, a Valéria, o Alex Powell e os outros que são realmente inteligentes pra fazer um multiverso novo e melhor, ia roubar os méritos pra si, como ele sempre faz. Ao Destino percebendo que tinha realmente uma pessoa de confiança do legado dele, que é a Valéria, cuidando de tudo, e o Franklin que iria formar os multiversos, e ele também tem certa confiança no Franklin, já que ele foi meio que pai adotivo do cara por 8 anos, então ele mentiu pro multiverso, dizendo que o Reed era mais inteligente, e assim conseguiu salvar todos. Bom, foi isso que aconteceu. Bom, essas e outras histórias malucas e fantasiosas do Paulo, você pode encontrar no site de fanfics dele, tá? Pode procurar na página pessoal dele que vocês vão encontrar. Na verdade, eu queria perguntar o que é que vocês acham. O Ultimate Reed, nessa última edição, tiveram que se livrar dele porque o Rickman não sabia o que fazer com ele. Então, fatiou ele. Pois é, assim, fica bem descarado que tinha coisas que ele não sabia como fazer, porque como a história tinha que terminar com o Reed versus Doom, ainda tinha um Ultimate Reed sobrando. Aí ele meio que morre de graça ali, assim, tipo... É, como vários personagens ali, né? Aquele negócio, como o cara vai acompanhando tá até a última edição, tu imagina que ele vai fazer alguma coisa, aí ele não faz nada. Não, ele tentou fazer, só que uma molecular matou ele. Pois ele, é. Ele joga uma bomba lá, uma arma lá pra evoluir o Reed. Ele ia ver se não fosse inimigo. Possível mais evoluir aquilo. Tá bom. Paulo, tem mais alguma coisa pra falar? Não, assim, só que eu gostei, como eu disse, mais uma vez, tem mais uma interação do Miles com o Peter, que fica aquela vontade de querer ver a franquia aranha nas mãos do Rickman pra ver porque funciona bem os dois trabalhando juntos. Brivurt conseguiu finalmente o que ele queria, que ele transformou a Marvel em DC e o universo virou o universo Prime. Pegou tão bem que no mesmo seguinte já tava todo mundo chamando de meio-meia de novo, só pra calar a boca dele. E aquele negócio, tipo, o Rickman, ele terminou a grande epopeia dele com o Dr. Destino e tudo mais, o cara se sacrificando pra salvar o multiverso, recriar o multiverso, e ele conseguiu um sucessor digno, que no caso é o... acho que é Elwing, se não me engano o nome do cara. Eu acho que é All Elwing. Ah, All Elwing, que tá escrevendo tanto os Supremos quanto os Novos Vingadores, e ele tá usando bem essa pegada Rickman, e tá sendo praticamente o arquiteto do novo multiverso Marvel, e o cara que tá explicando as novas interações, tentando explicar tudo. Quem gostou muito dessa pegada de Vingadores, Novos Vingadores, Quarteto Fantástico, Shield e Guerras Secretas do Rickman, vá procurar os Supremos dele, vá procurar os Novos Vingadores dele, tá muito bom. E o Reed, em seu último ato de vilania com o Dr. Destino, ele recuperou o rosto dele e colocou ele pra ser escrito pelo Bendis como castigo. Viu? Viu quem manda ser um déspota malvado? Olha que Ben Deus vai surpreender, hein, gente. O campeão tá voltando. Eu acho que, assim, nada resume mais da importância que teve essa saga do que uma historinha que foi escrita numa revista que foi praticamente uma paródia pra Secret Wars, que é aquela Secret Wars 2, né? Guerras Secretas também, ou 2, né? Fazendo um paralelo com 1 e 2. E o próprio Rickman meio que transmite como é que foi as reuniões principais da Marvel, e você realmente vê aqui os principais roteiristas aqui pelo desenho do Brian Shurilla, que é uma história que veio junto com a Guerras Secretas 9, né? E aí ele resume que nem todo mundo, nem todo escritor aceitou de bom grado essa mudança, né? E que ele tinha um peso muito forte na mão. E aí ele faz um paralelo, provavelmente era a consciência dele, né? Mas como é que Destino estaria falando com ele sobre o impacto que isso causaria mais pra frente? Porque se desse certo, seria um negócio hiper marcante pra carreira dele. Mas também se desse errado, podia ter consequências desastrosas. E até em algum momento ele falar que tá, podia afundar até a companhia, né? Só perder dinheiro e por aí vai. E eu acho que... por mais que a gente endeuse o trabalho dele, essa edição pra mim foi boa porque mostra que ele é um escritor como todos os outros. Ele claramente colocou que tinha dúvidas de como acabar essa minissérie aqui, mas nem tudo tá pronto. Na verdade, ele tá montando uns plots e ainda assim, com todas as dúvidas, com não estando exatamente tudo fechado, ele conseguiu costurar várias coisas, né? Inclusive esse plot aí da própria Joia do Tempo foi bastante curioso, porque a Joia do Tempo foi a joia que sumiu, né? Das joias que foram destruídas inicialmente pela Manopla, no run dele dos Vingadores, era um ponto aberto sempre, que ela aparecia e sumia. E mais uma vez foi a joia que fez a conexão do final desse run, trazendo o Pantera Negra pro passado, né? Sinceramente, eu pra mim, que acompanho as coisas lendo aqui no Brasil, eu já tô lamentando muito a ausência do Rickman, né? Imagino pra quem já tá acompanhando lá fora, o que falta deve estar fazendo. Quando sai o encadernado, logo vai estar na minha estante. Eu já comprei o encadernado, tô esperando, vai ser em inglês mesmo. E eu tô atrás dessa história aí do Rickman conversando com Deus aí também, que ficou muito boa, cara, ficou muito engraçada. É, o pior que tá curioso, na edição nacional já tem. O encadernado já tá na minha estante, mas não tem Secret Wars 2. Fiquei bem chateado, mas leio. Maior gibi, maior autor, maior homem. Agora, infelizmente, a gente vai passar um bom tempo no podcast, no Nominada Meio Meio, sem ter o que falar sobre Jonathan Hickman. Acho que a gente cobriu tudo, né? Só ficou faltando meio a minissérie Shield, que infelizmente até hoje ele tá devendo de encerrar, mas... Mas enfim, eu acho que não haveria maneira melhor de encerrar a coletânea de podcast 2016 com esse estupendo trabalho de Jonathan Hickman, né? Então com isso a gente encerra nosso Illuminata 66. Tem mais um ainda em dezembro. E a gente volta ainda antes de encerrar o ano. Então até lá. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.